Este podcast foi oferecimento do Banco de Ferro de Bravos. Conheça nossas opções de empréstimo para mercenários por meio de dragões de ouro que valem mais do que dinheiro. Olá, internet! Bem-vindos a mais um episódio do Shuffle, podcast oficial do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira, voltando ao meu reino de terror. Explodiu o áudio? É bom que isso aconteça. Comigo na roda, nessa semana, o quarteto clássico. Imagina, estamos de volta. Que bonito! Eu voltei! Esse pequeno conselho, mestre de moedas. Mestre da moeda, Henrique Coller, de volta. Olá, pessoas. Além de mestre da moeda, eu também sou o dono do bordel. Mas não fala isso pra minha namorada. Ok. Eita. É, cara, você não precisa usar o seu produto. Você só precisa administrar ele. É verdade. É, tranquilo. Pode ser um homem de família. Dono de bordel. Mão do rei, Vitor Camilo. Brace yourself, listener. Because winter is coming. Olha só, gostei do aceito. Quer dizer, aceito não, é o sotaque. De sotaque. Desculpa, winter is coming. Eu sou americano. Aceito em espanhol também. Imagina. E, como mencionado, acabou de falar, o herdeiro do norte, Ramsay Henrique Rodrigo Trindade. Oi. Opa! Eu olhei pro Henrique, mas eu pensei no Rodrigo. Oi. Só na aparência, vai. É, né? Não você sei. Só pensa no Rodrigo, né? Admite. Isso, é. Eu imagino o Henrique, mas eu penso no Rodrigo. É o que todos fazem. Mas enfim, não sei, só é de aparência. Você não gosta de tirar a pele das pessoas no seu tempo livre? Tá bem longe dos meus hobbies favoritos. Essa carinha de bombom, você não engana ninguém, cara. Falando nisso, chegou ao meu conhecimento de que as pessoas confundem vocês dois, Vitores. É, exato. A gente tem que se diferenciar de algum jeito, Vitão. A gente pode colocar, tipo, a sua voz, tipo, dois pitches pra baixo, assim, sabe? Pra você fazer, tipo, assim. Eu sou o Vitor Ferreira. Eu posso fazer eternamente isso. Não precisa de mudança de voz. Vai ser uma ótima apresentação, eu sei. Põe aqueles filtros lá de cara que tá falando na câmera e não quer ser descoberto. Enfim, como já ficou bem claro, nosso episódio de hoje é sobre vozes. Não, é sobre Game of Thrones, o melhor programa... Winter is coming. Sobre dublagem. Melhor programa de peitos e dragões da atualidade. Vamos falar um pouquinho das origens da série, dos livros, das mudanças do seriado, da popularidade do seriado e do que vem por aí. E as... especialmente... Sabe o que vem por aí? O que é inverno? Winter is coming. Não, não, cara, da onde eu tô nessa cidade, nesse momento, o outono não chegou. Summer is coming. Summer is still here. Pelo amor de Deus, alguém leva embora. Depois da música a gente discute isso. Depois da grande muralha de Santa Amaro, a gente não tem o Titã de Bravos, a gente tem o Borba Gato. Né? Em 1996, um senhorzinho chamado George R. R. Martin. Seuzinho Malta. Cara, imagina Lima Duarte fazendo. Imagina Lima Duarte fazendo George R. R. Martin. Enfim. George R. R. Martin, um escritor de ficção científica e roteirista de Hollywood, decidiu criar a sua obra magna, o seu magnum opus, digamos assim, que é As Crônicas de Gelo e Fogo, lançado inicialmente. O primeiro livro, A Guerra dos Tronos, em 1996. E que não terminou até hoje. Antes de mais nada, fica claro pra vocês, nós vamos falar de spoiler de todas as 5 temporadas até esse momento. Nossa, tocando um alarme nuclear aqui. Pra... Exato. Spoilers e dos livros também, né? Dos livros também. A gente não vai mencionar o primeiro episódio da 6ª temporada, porque até o momento da gravação a gente não sabe o que aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu, mas eu sou um cara chato que fica vendo spoiler. Então tenha ciência da cagada que você vai fazer se você não sabe de nada de Game of Thrones. Não abre essa porta se você não viu Game of Thrones. A gente tá falando por uma audiência já qualificada, meu bem. Se você não viu, vai embora. Se você não passou no teste. A gente não quer uma gente diferenciada que nunca ouviu falar dessas coisas. Inclusive, esse podcast tá sendo gravado em Genópolis hoje, né? Isso, exato. Mas enfim, eu gostaria de começar perguntando a vocês, caros membros do Pequeno Conselho, qual foi a sua primeira interação com a série como um todo, tanto os livros quanto a série de TV em si? Bom, a minha primeira interação foi ver os meus amigos pirando nesse negócio. Na época eu não tinha HBO na minha casa e eu falava, ok, tipo, tá. Aí um dia eu fui na locadora, na época ainda existia locadora, ainda existia DVD. Época, uns 3, 4 anos atrás, imagina o que aconteceu nesse tempo. Exato. Porque hoje em dia, locadora e DVD são coisas pré-históricas, sim, né? Exato. Sim, exato. Netflix aconteceu, foi isso que aconteceu. É. Assista o Shuffle número 8. 3. 4, 3, 3. 5. É muito Shuffle, verdade, cara. Cara, é muito Shuffle de Netflix, na verdade. Exato. Tem 3, um sobre Netflix em geral. Secretamente, todos os nossos Shuffles são sobre Netflix. Plot twist. Não, então, daí eu fui... Eu lembro que eu fui um dia na locadora, daí o cara da locadora, o cara do balcão era meu amigo... Aí eu pedi uma indicação pra ele, tipo, ah, me indica alguma coisa aí e tal, eu curto esse tipo de coisa. Daí ele me mandou pra sessão por... Não. Aí ele... Era Game of Bones, não era Game of Thrones. Aí ele falou, ah, tem essa série aqui e tal, que acabou de chegar o box, leva pra casa, vê o que você acha. Daí eu assisti, e aí tem uma coisa curiosa, porque assim, eu assisti a primeira e a segunda temporada no box de DVD e tal. E a princípio eu achei, tipo... Tá, legal, beleza, mas, tipo, não bateu, assim, não casou. E eu fui realmente gostar, tipo, sei lá, 2, 3 anos depois, quando eu li o livro, daí eu fui a reassistir, daí, tipo, tudo fez sentido, aí eu comecei a pirar. Uhum. Aí não parou mais. E você é uma galera que, um desses caras que curte o livro mais do que a série, como um todo, ou... Cara, não. Na verdade, eu acho que são complementares, assim. Pra mim, assim, tipo, eu acho que eu me divirto mais com a série... Mas eu acho muito difícil entender a série sem ler os livros. Bom, já eu, como sou diferentão da galera, oi. Conheci a série um pouco, eu conheci os livros um pouco antes do seriado. Você começou a ler em 96? Isso, eu tinha 5 anos. Meu pai me trouxe de uma ele o lia... mais da hora é que eu não duvido disso. Ele lia Game of Thrones enquanto assistia Retorno de Jedi, achando que era o primeiro filme. Mas é, pra situar um pouquinho, a gente estudava... Todos nós, 4. Estudávamos numa faculdade que era perto de uma loja de livros. Uma... Isso quando você tinha 5 anos? Isso quando eu tinha 5 anos. Não, isso na faculdade, a gente estudava de frente pra uma loja que vendia livros e coisas, uma loja de multimídia. E aí, um dia, eu tava lá, vendo coisas, eu vi esse livro com uma muralha gigante de gelo e bizarro. Eu falei, cara, que legal. Aí eu virei a parte de trás do livro e dizia, ah, vai virar um seriado da HBO. Aí, porra, seriado da HBO, qualidade total. Respeito. É, exato. Aí... Eu comecei a ler livros e tal, curti pra cacete toda a intriga política. E aí, quando chegou o seriado, eu ficava, sei lá, segundo ano de faculdade, alguma coisa assim. Eu peguei o primeiro episódio no laptop, do Bandido, Safado, e ficava mostrando pra galera, ah, gente, esse seriado aqui novo, tão legal, olha aqui. Não, ninguém falava nada. Até o momento que começou a virar o fenômeno que é. E aí, houve vingança da minha parte. Uma vingança passiva. Entendi. Mas, quanto a essa comparação de livro e filme, eu acho que o... Quando eles adaptam os livros, é genial. As partes que eles conseguem adaptar dos livros são geniais. As partes que eles começam a inventar um pouco é meio... É, porque eles não são escritores tão experimentados quanto o George R. R. Martin. Mas e aí, Henrique, por exemplo? Então, como o Vitão falou, também fiquei sabendo da série através dos meus amigos. Desculpa, Vitor, não prestei atenção na sua indicação nessa época. É, geral. Acostumado. Ah, que drama. Caralho, pelo amor de Deus. Aí comecei a ver, eu vi a primeira temporada, achei bem da hora, li os 3 primeiros livros e daí o 4º livro não saía de jeito nenhum. E daí eu parei de ler e fiquei só na série. Eu acho que foi isso aí. É, aí eu parei, parei de ler o 3º livro e continuei só na série. Então, cara, você não tem a gana que muitos fãs têm, porque os caras estão esperando... Não. Tipo, entre o 4º e o 5º livro demorou uns 6 anos, e entre o 5º e o 6º livro tá demorando uns 6, 7 anos. Eu não tenho essa gana, assim, eu acho uma série muito boa, mas eu tô satisfeito de acompanhar pelo seriado série. Agora. Mas como o seriado tá bem pra frente dos livros agora e vai descolar bastante, menos, né? Talvez eu queira voltar a ler os livros pra ter a outra experiência. Até porque tem rumores falando que a série vai ter um final e o Martin falou que os livros vão ter outro, né? Então, na verdade, o que eu vi muito é que eles usam a analogia do ponto A e ponto B, né? Tanto série quanto livro agora estão no ponto A. E eles vão terminar no ponto B, mas o caminho que eles vão fazer pra chegar lá é diferente. Entendi. Até porque muita coisa nessa região que a gente tá na história, nesse ponto que a gente tá na história, já divergiu de um pro outro. É, em alguns pontos sim. Rodrigo, você, meu caro herdeiro do Norte. É, herdeiro do Norte. Cara, eu comecei a ler o livro mais ou menos, um pouco antes da segunda temporada entrar no ar. Eu ouvi recomendações de você, de outro amigo nosso, o PH, também é seu colega do All Jogos. E participou do nosso programa de Pokémon, sempre assista. Sempre tem um jabá. Sim, sim. Pô, agora eu também... Não precisa mais nem os caras do UOL fazer jabá. É. Né? Agora o cara de outro setor do UOL vem fazer jabá. Não, agora a gente trabalha junto, também tem que valorizar a empresa. É, exato. Enfim, daí vocês todos me indicando, eu falei, pô... Eu acho que eu vou ler primeiro o livro e depois eu vou pra série. Eu comecei então pelo primeiro livro, eu comprei uma coleção no Kindle dos quatro primeiros juntos. Aí eu fui maratona, basicamente, do primeiro ao terceiro, assim, empolgado. Mas meu objetivo era terminar de ler o segundo antes da segunda temporada entrar no ar. E antes disso, também assisti a primeira temporada. Então, assim, esse foi o meu começo com Game of Thrones, mas... Uma vez terminada a segunda temporada, eu emendei o terceiro livro, sem dó, assim, o quarto também. É, e, enfim. Ui. Foi, estamos aqui. Mandou sem dó e piedade. Você diria que foi um arregaço sem perdão. Arregaço sem perdão. All Ramsay Bolton aparecendo aí. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Mas, com isso posto, o que vocês acham que é o chamativo? Que chamativo da série que torna ele esse fenômeno que ele é? É política mesmo, politicagem. É. Eu adoro uma intriga política e tal. O que eu acho que é o principal da série, que muitas vezes também é o motivo dela se perder um pouco, é porque ela parte de uma premissa que muita gente enxerga como sendo semelhante a séries de fantasia clássicas, né? Então, no começo, tinha muita gente que fazia aquela comparação completamente estúpida entre Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Tanto porque... que já chamaram o George R. R. Martin de o Tolkien americano. Nossa. Não, e assim, isso só faz sentido quando você olha pra ambientação. Universo, a partir desse mais. Ponto, não faz mais o menor sentido, porque Game of Thrones é uma série que tem muito, e aí eu acho que esse é o forte dela, ela parte de premissas clássicas de série de fantasia e tenta subverter isso, né? Então é uma série que é famosa por matar os personagens mais queridos, é uma série que é famosa por fazer coisas que séries clássicas de fantasia jamais fariam, porque seria chocante demais. Uhum. Então, eu acho que, assim, é uma massa de fantasia com molho de realismo. Uhum. Acho que esse é o... Aquele sazon de... Aquele 1%. Aquele 1% safadão. Não é 1% safadão, cara. Esse seriado, é uma fantasia um pouco... 99% Aragorn e 1% safadão. É uma fantasia com um pouco mais de pé no chão, né? Do que você pega um Senhor dos Anéis, que ele tá sempre permeado de elementos fantásticos. O Game of Thrones, não. Eles vão crescendo, acho que, no decorrer da série, né? Uhum. Eles vão aparecendo aos poucos e se tornando cada vez mais importantes. Mas a essência tá, como o Henrique falou, na politicagem, no trato pessoal. Tanto que tem um dos maiores elementos da série de fantasia que a gente não conhece muito, que são os White Walkers. A gente Sim. não tem muito, comparado às outras tramas e políticas da série, a gente não tem tantos elementos que sabem, tipo, de onde que eles vieram, Exato. Por que eles estão aí e tal, então, né? Do que se alimentam, como vivem. É. Eu acho Aliás, que... eu tenho uma teoria muito, muito bem pensada e fundamentada Vamos sobre pra onde, quem são. Como vivem? De que se alimentam? Onde se escondem? A gente chama Hoje. O Sérgio Chapelin pra vir aparecer. Nossa, o repórter. Exato. Aguardem. A série de livros era realmente conhecida entre o público mais nicho, né? Os nerds mais fãs de fantasia. Uhum. Tinha um certo apelo pra esses caras. Mas não era o que era até a série da HBO que surgiu a ideia do Benioff e do Weiss. Surgiu mais ou menos em 2007. Os dois começaram a ler os livros, eles ficaram pirados. Eles piraram Game of Thrones. Acho que um deles falou que ele leu o Game of Thrones. Tem o quê? Umas 400 páginas. Ele falou que ele leu em um dia e meio. Assim, o livro inteiro. Porra. Aí, parabéns. Aí eles ficaram na gana, cara, vamos fazer isso. Nerd. Aí eles ficaram na gana, vamos fazer isso. Fizeram um almoço. Eles foram almoçar com o Martin, ficaram 5 horas com o cara. E aí ele fez a pergunta-chave. A pergunta-chave. Que definiu se a série ia ser adaptada ou não. O George R. R. Martin falou: quanto vai custar? Quanto vem pro meu bolso? Não, a pergunta dele foi: posso fazer uma imitação de George R. R. Martin? Vai ver, vai foda. Who is Jon Snow's mother? Ele perguntou quem é a mãe do Jon Snow. E os caras responderam certo, pelo visto. É, eles deram uma resposta satisfatória. É, exato. Essa é a questão. Aí adaptaram o programa. Se o Martin quiser trazer pra Globo, eles podem chamar você, Vitão, pra ir almoçar com o Martin. Olha. Tá essa é a versão brasileira de Game of Thrones. Martin is coming. O inverno tá chegando. É, seriam nordestinos os... Não, eu pensei em uma coisa meio carioca, isso aí. Não, depende do lugar. Caralho! Porque isso é uma pegada muito importante de Game of Thrones e por isso que tem todo esse apelo. Tem muito carioca? De história... tem muito de história... Tem uma malandragem, realmente. Tem muito de história real que o Martin puxou pra fazer o Game of Thrones. Porque toda a base da Guerra Civil, tudo isso é meio que inspirado pela Guerra das Rosas. Que aconteceu na Inglaterra. Foi basicamente uma crise política pra definir quem era o rei da Inglaterra. Foram 4 casas que se enfrentavam e que tem meio que base nas grandes casas que são representadas no Game of Thrones. Tem York Stark, Lancaster, Lannister, Montagenet, Targaryen e Tudor e Tyrell. Olha aí. É, Tudor e Tyrell ainda é um pouquinho duvidoso, não sabe qual vai ser a relação. Mas são as três grandes casas realmente representadas, são isso. E ele puxou vários personagens históricos, inspirou muita gente, inclusive o Tyrion, que é o meio que o mascote da série, é o personagem central da série. E de acordo com a ciência, é o protagonista da série. É, exato. De acordo com quem? A ciência. É, fizeram um estudo em que eles vão calculando o tempo, o tempo de tela, o tempo de a quantidade de páginas, a quantidade de palavras relativas a cada personagem pra tentar definir, afinal, quem que é o protagonista da série. Isso, tanto na série escrita quanto na série televisiva. Não, na verdade eu falei o tempo de série, mas eu acho que o foco é na série escrita. Ah, melhor ainda. E o que é impressionante em si, porque o Tyrion não aparece em um livro. É. Mas é o Como assim? Ele não aparece no quarto livro. Ah, sim. Enfim, e esse estudo indicou que o Tyrion é o personagem que recebe mais atenção ao longo de toda a série. Entendi. Então, ao que tudo indica, ele é o protagonista. Inclusive, tem uma teoria bacaninha aqui que o senhor escreveu na pauta, que posso começar a puxar... Só pra deixar eu terminar, o Tyrion tem muito de Ricardo III, que é baseado naquela... Coração de Leão? Não, Ricardo III, que é o... Qual que era o Coração de Leão? Era o primeiro, eu acho. Ah, tá. Eu lembro do Coração de Dragão, que é um filme maravilhoso de 1996. Que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Cara, parece, mas não. Tem espadas e dragões. Que salada, amigo. Mas o Tyrion tem muito de Ricardo III. Ele era um cara deformado. O Ricardo III tinha meio com um problema nas costas. Falavam que era corcundo, o Tyrion um anão. Ele é visto pela sociedade como um cara escroto e babaca, mas ele é um pouquinho mais complexo. Então, na verdade, a visão do Ricardo III, misturando o histórico e misturando a peça do Shakespeare, que o Ricardo III na peça era um vilão foda. E isso, esses paralelos com a história são muito do que deixa a série tão legal. Como o Henrique falou, tem a intriga política, tem tudo isso. Porque o Martin se inspirou tanto nessa história real medieval que é tão difícil de você pegar o mocinho e o bandido. Você não tem nada de romântico como tem, sei lá, Senhor dos Anéis, por exemplo. When you play the Game of Thrones, you win or you die. E você quer falar do Tyrion? Em que sentido, filho? É, segundo a nossa pauta aqui, que o senhor Vitão... Então, fala uma coisa pra eles não te confundirem com o Vitão. Oi. Isso, esse é o Vitão. Winter is coming. Tem a teoria de que o Tyrion é um Targaryen, né? Não, tem essa visão... Talvez... Rola. É uma teoria. Eu não gosto dela, mas ok, vamos lá. A teoria basicamente postula que, assim, o rei Aerys, o Mad King, o rei louco, que era o rei antes dos Baratheon... na coalizão deles com Lannister, com os Lannister assumirem o poder. Foi o rei que o Baratheon, o Robert matou, né? Que o Jaime matou. Ah, é, tá verdade. Enfim. Mais que o Robert depois. Rola essa teoria de que esse rei, ele era apaixonado ou tarado. Não, não é uma teoria, isso é verdade. É, tipo, ele... Essa parte é verdade. É fato de que ele tinha um hard-on pela Joanna Lannister, que era a prima, posteriormente se tornou esposa do Tywin Lannister, que é mãe de todos os Lannister que a gente conhece. E vale, Tyrion... Vale destacar que o Tywin, ele também chegou a ser mão do Aerys. Então, sim, havia uma proximidade entre eles e ele não gostava do Aerys, né? Exato. Não, então, eles eram amigos, só que aí o Aerys começou a ficar meio maluco e o Tywin e o relacionamento dos dois se desintegrou. Então, e aí o Aerys tinha esse tesão maluco pela Joanna e existem vários indícios de essa paixão sem limites. É. Existem vários indícios de que ele teria, assim, tentado consumar essa paixão fogosa, literalmente fogosa. Ui. E basicamente, assim, as pessoas juntaram as peças pra dizer que, na verdade, o Tyrion seria um filho ilegítimo do Aerys e não filho do Tywin. E há motivos claros pra isso, né? Porque o Tywin, ele desgosta do Tyrion. Assim, dizem que é porque ele é deformado e que porque sua esposa morreu na hora do nascimento do Tyrion. Mas isso, na verdade, seria uma bode expiatório para o real motivo da história, sim, né? Que é o Aerys seria o pai do Tyrion e a esposa dele acabou morrendo também, dando a luz pro Tyrion. Então, além da esposa morrer por causa do Tyrion, ele não era filho legítimo do Tywin. E o Tywin era um cara muito orgulhoso, né? Sim, então, ele assumir isso, provavelmente ele mascarou. Sim. Acho que a teoria diria isso, que ele mascarou que o Tyrion era um filho dele de fato. É, tanto é que o Tyrion é um personagem extremamente competente no campo intelectual. Ele prova que ele é um excelente estrategista político, ele é um excelente estrategista militar, mesmo sem experiência. E ainda assim, ele não é reconhecido pela família dele. Ele é usado pelo Tywin como uma ferramenta, e quando o Tywin tem uma oportunidade, você vê que a própria família do Tyrion conspira contra ele, né? Então, existe essa teoria de que o fato do Tyrion ser um anão não justifica todo o ódio que o Tywin sente por ele. Entendi. E também tem um negócio ainda nessa seara, de que a casa Targaryen, o símbolo dela é um dragão de três cabeças. E que ele, sim, seria uma das cabeças desse dragão junto com a Daenerys. Isso daria o direito a ele a montar um dos dragões, né? Direito não, né? Mas... Porque habilidade, né? Mas aí quem é a terceira cabeça? Não é... Então, na verdade, eu acho que antes disso a gente tem que especular se de fato o Tyrion é uma das cabeças do dragão, né? Então, eu vou contra porque a construção do personagem fica mais fraca com ele. Uhum. Por ele ser... não ser filho do Tywin, ele... meio que a construção do personagem fica triste, porque... Sei lá, a pegada do cara é que ele é um cara... Ele é essencialmente o Tywin, só que por ele ter essa deformidade, por ele ser diferente, por ele não representar o ideal dos Lannisters, ele é rejeitado e escrachado. E o Tywin fica maluco querendo que o Jaime seja o herdeiro da família dele mesmo, ele não podendo ser, sendo da guarda real. Então, pra mim, isso é mais uma perspectiva de construção de personagem, porque eu não gosto da ideia. Uhum. A meu ver, a teoria de que ele seria filho do Aerys é plausível. Uhum. Assim, sim, totalmente. Existem até indícios, por exemplo, o lance da cor do cabelo. Os Lannisters são sempre descritos como pessoas douradas, com cabelos dourados e tal. Uhum. E é dito na descrição do Tyrion, logo no começo da série, no primeiro livro, que o cabelo dele é mais claro, que se aproxima mais do prateado, que é uma cor de cabelo associada historicamente ao Targaryen. Uhum. Então, assim, existem essas diquinhas e tal. E eu acho que até plausível, seria plausível o Tyrion ser filho do Aerys. Mas, daí a você fazer o pulo dele ser uma das três cabeças do dragão, eu acho essa ideia meio ridícula. Só pra esclarecer, né? A gente sabe que existem três dragões vivos na série, que são os dragões aos quais a Daenerys deu origem, e que existe uma profecia, uma fala... Isso nos livros, né? Uma fala série... popular nos livros, de que o dragão tem três cabeças. E que, então, os outros dragões, que não são o Drogon, eles, em algum momento da série, eles escolheriam humanos pra montar eles. Porque, historicamente, os Targaryen tinham... o Dom, eles conquistaram Westeros, tem toda uma história por trás, todo um passado que os Targaryen eram essencialmente invasores. Eles conquistaram Westeros... Eles são de Valyria, né? Que é outra terra. É um continente perdido. E eles chegaram em Westeros e dominaram Westeros com os dragões, porque os membros dos Sete Reinos não tinham como lutar contra esse tipo de ameaça. Sim, assim, o Tyrion em vários momentos ele é mencionado que ele sonha com um dragão, com dragões, ele é obsessivo por dragões, ele pesquisa sobre isso, ele é uma coisa que tá muito, muito associada à vivência dele. E já foi mostrado nos trailers que nessa temporada ele vai ter uma relação importante com os dragões da Daenerys que estão presos lá em Meereen. Eu ia justamente pegar esse ponto, porque como leitor do livro, há um outro personagem que assume um papel muito semelhante ao que o Tyrion tem na série agora, que é o Griff, né? Não estudei tanto a respeito a importância desse personagem, mas ele usa um codinome, mas ele seria um outro Targaryen dentro da própria história. Só que, no decorrer do livro, fica provado que ele não tem, pelo menos, a mesma capacidade da Daenerys de lidar com o fogo. Sim. E o Tyrion tá assumindo, basicamente, o papel dele nessa temporada. Uma coisa que é importante é que, assim, a questão da Daenerys e a forma como ela ressuscitou os dragões e tal, não sei o quê, foi uma coisa muito especial, assim. Mas como ela é... assim, a única Targaryen relevante que a gente vê se desenvolver ali nas páginas e na tela, as pessoas acabam fazendo meio que uma metonímia, assim, achando que todo Targaryen vai ter exatamente as mesmas habilidades que ela. E já foi dito que, assim, ser um Targaryen não significa que o fogo não pode te machucar, tanto é que o irmão da Daenerys, o Viserys, ele morre com um monte de metal derretido na cabeça dele, e a fala da Daenerys logo depois disso é: ele não era um dragão, porque o fogo não pode queimar um dragão. Então, ele era comprovadamente um Targaryen, mas, tipo, foda-se. Enfim, tem uma série de coisas que tem que ficar claro que o fato de a pessoa ter o sangue Targaryen não significa que ela vai ter aquele skill set, né? Não significa que ela vai ter acesso àquelas habilidades e imunidade ao fogo e controle de dragões, enfim. Quando você joga o Game of Thrones, você ganha ou você morre. Bom, esse Griff que eu falei, ele é mandado para o continente de Essos, que é onde tá a Daenerys, e com esse codinome, o nome dele original é Aegon, né? Que é o teoricamente, mesmo. Ele é filho do herdeiro do trono, que é o Rhaegar Targaryen, que morreu. Targaryen. Mas, isso enfim, é outra coisa. Isso é outra coisa, mas, e não assim, é relevante a série, porque eles cortaram isso. Mas fechando essa questão do Tyrion, eu acho que, assim, o que é importante a gente ficar de olho nessa temporada é o fato de que ele vai ter uma relação importante com os dragões. Né? Ele vai ser, pelo menos, a pessoa que vai trazer um entendimento superior sobre como os dragões funcionam. Porque a gente sabe que ele pesquisa muito a respeito disso. Daí a ele ser... Imagina, cara, o Tyrion, ele é o personagem mais cerebral da série inteira. Ele é o cara que ele é famoso por ser completamente incapaz fisicamente e maravilhosamente competente no, nas habilidades mentais dele. Ele e o Sam, né? É. Eu acho que são os caras, os estudiosos da, do universo, né? É, mas o Tyrion ainda mais porque ele é deficiente físico, né? Sim. E agora você imagina esse cara montando no dragão e tocando terror. Tipo, não faz o menor sentido. Ele vai ter que usar aquela... Vão ter que fazer aquela cela especial pra ele, que nem fizeram com o Bran. Cadeirinha de criança no dragão. E sabe por que, que eu acho que essa teoria é meio foda? Porque tem uma outra teoria, e eu vou falar em linhas gerais, porque eu não sei se vocês querem abordar isso agora ou não. Tem uma outra teoria de que um personagem principal também não é o filho que ele deveria ser, que ele é filho de outra personagem muito foda. Então eu acho que em termos do Martin, acho que ele não colocaria esses dois elementos grandes. Seriam muitos I am your father. Eu acho que é melhor emendar o Tyrion em outra profecia que ele é. Outra teoria que ele faz. Ele é um dos pivôs, assim. Em pivô, talvez não tenha uma interferência direta. Mas ele é citado em uma profecia. É? Ele é. Da Maggie the Frog, não é? Ele é? Bom, a Cersei, pelo menos, interpreta ele. Primeiro, essa teoria não é completa na série. Vamos explicar essa teoria. Eu só queria fazer o link, porque o Tyrion, ele é apontado como, na verdade, um dos motivos dessa profecia que é apresentada nos livros, né? Uhum. E, bom, já que a gente tava falando do Tyrion, por que não emendar nesse tema? Essencialmente, pra quem não se lembra, essa profecia foi apresentada de forma incompleta, como o Victor falou, no primeiro episódio da quinta temporada. É a primeira coisa que acontece na quinta temporada. É um flashback, né? É um flashback da Cersei, jovem, encontrando a Meg the Frog, que é uma feiticeira. Com uma amiga, que, né? Que, teoricamente, faz previsões trágicas sobre o futuro da Cersei. Isso o Victor vai explicar melhor agora. Exato. Pra quem tá acostumado com a série, você sabe que a Cersei tem um relacionamento meio complicado com o irmão, com o Tyrion. Os dois se odeiam. Ela culpa o Tyrion pela morte do Joffrey. Ela nunca tratou bem o Tyrion, sempre foi extremamente escrota. E essa teoria, teoricamente, explica um pouquinho mais disso. Essa teoria é a seguinte: a Meg the Frog chega pra Cersei e fala, a Cersei pergunta se ela vai ser rainha. Ela fala, você será rainha, Primeiro de tudo, ela pergunta se ela vai se casar com o príncipe. Na época, ela estava prometida pro Rhaegar Targaryen, que era o príncipe, era o postulante ao trono. Exato. E aí, ele falou que o principal ponto era que ela teria 3 filhos com coroas douradas e véus dourados, indicando que eles todos seriam príncipes ou pessoas da coroa real, só que eles morreriam também dessa forma trágica. Na verdade, isso também é um ponto a ser interpretado, né? Porque tem a questão que é muito abordada na primeira temporada, que assim, todos os filhos da Cersei têm cabeças douradas, né? Exato. Porque eles são Lannisters puros, né? Eles são filhos de um Lannister com uma Lannister, e tipo, eles não têm os genes Baratheon pra escurecer os cabelos deles. Exato. Então todos eles têm cabelos dourados. A outra parte seria que uma princesa ainda mais bela do que a Cersei acabaria com ela, destruiria toda a reputação que a Cersei construiu. Seria a Margaery. Não, calma. A Cersei seria a rainha até que outra mais bela e mais jovem viria pra assumir o lugar dela. Exato. E isso, ninguém tomou o lugar da Cersei ainda. Ela é rainha mãe, né? A Margaery é a rainha. Mas ninguém ainda assumiu a posição de poder do jeito que a Cersei assumiu. Mas isso então explica a paranoia dela. Sim. Né? A Sansa também. Exato. Na verdade, eu acho que o ponto inteiro dessa teoria é explicar a formação da Cersei como uma pessoa maluca. Exato. A série como um todo, nos livros, ela é vista da perspectiva de vários personagens. Quando a série segue, você vê novas perspectivas. Começa com o Jaime, você aprende mais sobre o Jaime, você acha que o Jaime é um babaca no primeiro livro. Você descobre que ele é um pouquinho mais complexo no terceiro e aí ele vai mudando conforme isso. No quarto livro, você começa a saber mais sobre a Cersei. E é aí que aparece essa profecia. Sim, sim. E aí, assim, sobre essa coisa da mais bela e mais jovem que vai assumir o lugar dela, a série, no momento, está nos indicando que é a Margaery. Mas, na verdade, não tá explícito, assim. Quem que vai se tornar, de fato, a rainha? Quem que vai fuder a porra toda? A gente só vai saber disso dela no final, né? Sim. E aí, assim, as principais postulantes são a Margaery, né? É a que tá mais à frente na corrida. Mas também tem a possibilidade da Sansa e da Daenerys, né? Uhum. E aí, o terceiro ponto da profecia que é que foi cortado na série. Sim, que foi cortado na série. É que quando a Cersei estiver no ponto mais baixo dela, a Meg fala assim, o Valonqar vai vir e vai colocar as mãos dele na sua garganta e vai extrair sua vida de você. Uhum. E aí, o ponto importante disso é que isso é a última coisa que a Meg diz. Na verdade, ela também profetiza que a menina vai ser morta pela Cersei depois. Que menina? A menina que tava junto com a Cersei no livro. Ah, sim. Mas enfim, é a última coisa relevante sobre a história da Cersei, né? Que a Meg diz. Então ela fala que o Valonqar vai enforcar a Cersei, vai matar ela, etc. Mas o ponto importante é, quando a profecia chega nesse momento, ela já falou do rei, ela já falou dos filhos da Cersei, ela já falou da mais jovem e mais bonita. E ela fala o Valonqar, que é uma palavra em valiriano que significa irmão mais novo. Uhum. E o ponto é que ela fala isso de uma forma muito genérica. Então Exato. Você não sabe se ela tá se referindo ao Valonqar da Cersei, que poderia ser o Jaime ou o Tyrion, porque o Jaime, apesar dele serem gêmeos, saiu do ventre da Joanna depois da Cersei. A Cersei é mais velha. Sim. Pode ser o Valonqar da mais jovem e mais bonita, no caso, se for a Daenerys, não tem. Se for a Margaery, pode ser o Loras Tyrell, que inclusive o Finn Jones já disse que o último episódio vai ter uma coisa chocante a respeito dele, então aguardemos. Se for a Sansa Stark, pode ser o Bran, pode ser o Rickon, pode ser a Arya. Pode Sei ser lá. O Sandor, cara. O Sandor Clegane. Eu queria chegar nesse ponto. Porque calma. Vamos construir. Okay, vamos lá, vai. A Maggie tinha falado também sobre os filhos da Cersei. E nesse caso, o Valonqar poderia ser o próprio Tommen. Imagina que foda o Tommen se revoltando e matando a Cersei enforcada. E seria uma puta de uma cena. Até porque ele é um garotinho que é totalmente controlado pela mãe. Leite com pera total. É, nos últimos garotinho episódios... Garotinho inocente! Ele deu uma indicação que ia começar a quebrar com a Cersei, mas mais por influência da Margaery. Mas então, daí você até pensa, né? Ele é um cara influenciável, daí a Margaery e família influenciam ele. Sim. Então, há um fundamento, há várias possibilidades. Então, tem todos esses postulantes. E tem o que o Victor falou antes, que poderia ser o Sandor Clegane, que é o que vai nos levar à próxima teoria. Quando você joga o Game of Thrones, você ganha ou você morre. Porque a fala da Cersei é Valonqar é o irmão mais novo. Pode ser qualquer irmão mais novo de qualquer lugar do mundo. Então é o Sandor Clegane, vai. Por quê? Ele é irmão mais novo de quem? Ele é o irmão mais novo do Gregor Clegane, que é a montanha. Mas ele não morreu também? Então, na série fica mais ambíguo. No livro é meio claro que ele morreu, realmente. Tá, então vamos explicar a teoria que a gente chama de Clegane Bowl. No terceiro livro, no final do terceiro livro, e no final da quarta temporada, é isso? Eu acho que sim, é no finalzinho da quarta. O Sandor é ferido durante uma batalha. São circunstâncias diferentes, mas é basicamente a mesma coisa que acontece. Sandor Clegane, pra quem não se lembra, é o cão de caça. Aquele cara gigantesco, de cabelo comprido, com metade da cara queimada. Que era o guarda-costa do Joffrey. Né? É, exato. Não confundir com o cara que explodiu a cabeça do Oberyn naquela famosa luta. É, esse é o Montanha, esse é o irmão mais velho. Isso. Ele tava com a Arya junto com ele sofre um ferimento e ele começa a morrer. Ele começa a sofrer e tal. E aí ele é abandonado. E ele pede um golpe de misericórdia pra Arya que ela não dá. É, exato. Ele é abandonado pela Arya e você supõe que ele morreu. Só que no quarto livro tem uma história inteira focada na Brienne, a gigante, né? que ela tá em busca da Sansa porque ela não sabe onde ela tá e ela vai essencialmente vagando pelos territórios que a guerra passou. E em determinado momento ela chega em um monastério. Nesse monastério tem um cavalo muito escroto. Um cavalo que, tipo, só uma pessoa consegue lidar com ele, que é o Coveiro. E o Coveiro é gigante. É descrito pela Brienne. Pela perspectiva dela, é um cara gigante que manca. E uma pessoa que ele levou a Brienne pra esse monastério falou que ele encontrou o Sandor Clegane, que ele falou que o Hound, que o cão de caça, ele morreu. Mas ele fala que o Hound morreu, ele não falou que o Sandor Clegane morreu. E é importante notar que esse Coveiro gigante, além dele conseguir controlar o cavalo, é mencionado que ele tá sendo seguido de perto por um cachorro, ou seja, foreshadowing total, e que ele tá com o rosto coberto. Então você não consegue ver a identidade desse coveiro, né? E isso dá indícios de que o Sandor Clegane realmente sobreviveu a esse golpe de misericórdia. A infecção que ele tava. A infecção, ele foi resgatado por esse personagem e tá vivendo a vida de coveiro dele. Ele cansou dessa vida de guerra, ele era um cara muito cínico, muito escroto e tal. Aparentemente ele encontrou uma paz interna. Sim. Aí corta pra Porto Real. Então o Sandor Clegane, teoricamente, a gente especula que ele seja lá sendo renovado e espiando seus pecados numa nova vida e, tipo, e sendo um servo de missionários da fé do Sete. Uhum. Corta pra Porto Real. O que que tá acontecendo com a Cersei? Qual foi a última coisa que aconteceu com ela? Shame. Ela chegou no castelo, no Red Keep. E ela foi recolhida por um cara que, assim, tá bem óbvio que é a versão zumbificada do Gregor Clegane. É, porque no terceiro livro, quarta temporada, o Gregor Clegane se envolve em uma luta com o Oberyn Martell, saudades, pelo destino do Tyrion, essencialmente. O Oberyn consegue envenenar ele durante a batalha, ele morre, né? O Oberyn morre. Mas ele é envenenado e aí, no livro, diz que ele morreu, que ele berrava, assim, desesperadamente por causa do veneno. Sim. E até o momento que parou e ele morreu, e tá tudo bem. E assim, é apresentado esse novo guarda-real, que é o Sir Robert Strong. Acho muito da hora que o nome dele é Robert Strong, ele é realmente um cara muito, muito forte. E muito, muito Robert. Roberto. E aí, assim, ao que tudo indica, basicamente, o Qyburn, que é o novo queridinho da Cersei, pegou o corpo da montanha e transformou ele num zumbi gigante assassino. É, porque o Qyburn, ele era um mestre. Por que não, né? É. O Qyburn era um mestre que foi retirado da ordem. Que foi expulso. Basicamente por trabalhar com necromancia. Exato. O cara era o Voldemort, então. Tô fazendo horcruxes com... Não, não, ele não tá colocando o corpo dele nas coisas. E aí, assim, pra resumir a teoria, pra cortar caminho, a ideia é que a Cersei que tá aguardando o julgamento, ela vai escolher o julgamento por combate, porque agora ela tem um zumbi gigante a favor imortal. Dela. Ela tem, tipo, basicamente o Nemesis de armadura do lado dela. É, exato. E aí a teoria de que os caras da fé vão ver, vão falar, puta, e agora? Como que a gente consegue vencer esse julgamento contra esse monstro gigantesco? Vamos mandar o Lancel Lannister lutar com ele. Order your men to step aside or there will be violence. E aí a ideia basicamente dessa teoria é que os caras da fé vão escolher o único oponente que estaria à altura de Gregor Clegane, que é o Sandor Clegane, que teoricamente está agora tendo seus pecados expiados no monastério. E tem uma coisa, né, que eu acho que vale destacar também, a relação dos irmãos. O Sandor odeia o Gregor. Sim. E um dos motivos pra isso é, o Sandor tem uma parte da cara queimada. E o motivo disso é que o Sandor, o Gregor, pegou a cara dele e enfiou num negócio de brasa numa briga entre irmãozinhos gigantes. Exato, quando o Sandor era pequenininho, ele tava brincando com um brinquedo do Gregor, um brinquedo que ele nem usava mais, mas aí o Gregor, que era o maior escroto do mundo, decidiu... Dar uma lição. É, deu uma lição nele, tocando fogo em metade do brother. Dá uma grelhada no cara. E o Sandor ficou permanentemente traumatizado por isso. Tanto é que o momento que ele sai de Porto Real é quando, na cena de Blackwater, né, que começa a ter fogo pra tudo quanto é lado, ele fica desnorteado e foge. Exato. Sim. A pegada também, o problema desse negócio é que ele tá manco, né, cara? Ele se fudeu muito naquela luta. É, assim, eu não sei se a teoria do Clegane Bow é verdadeira, se isso vai se concretizar. Mas, pelo menos a premissa de que o Sandor Clegane está vivo e sendo cuidado por esses missionários da fé é muito plausível. É, exato. Inclusive por spoilers que já foram deixados por aí pelo Ian McShane, né? É a presença de alguém. Mas o Ian McShane é um desses personagens. É, o Ian McShane é um ator, pra quem não sabe, que foi contratado pra fazer essa temporada. É. E já foi indicado que ele vai fazer alguns poucos episódios, né? E durante uma entrevista ele falou que ele vai ressuscitar alguém, essencialmente. É, o que ele falou é que ele vai ser um personagem que é um pacifista que vai trazer de volta um personagem muito querido. Ou seja, ele tá pouco se fudendo, né? Tipo, ele já foi, já gravou. Foi embora. É, já recebeu o salário dele. É, já largou. Ah, vou aqui gravar um podcast com os meus amigos. Aliás, vamos chamar o Ian McShane pra gravar com a gente? Nossa, você é foda. Vou estar aqui gravando um podcast com os meus amigos. Vou deixar aqui um spoiler, porque foda-se. Certeza que ele traz o roteiro da última temporada que fala que vai acontecer. O último episódio, tá aí. Mas é exatamente isso. Inclusive, tem outra coisa que a gente não mencionou, mas o Bran, pra quem não sabe, ele tem muitas visões de futuro. E no primeiro livro, ele tem uma visão... O cara é um empreendedor. Exato, ele é um visionário, ele é um visionário. Bran Stark, depois que ele sofre a queda, ele fica tetraplégico. Bran Stark, primeiro milhão aos 15 anos. Uma das visões dele é um soldado, uma pessoa em uma armadura dourada e outra vestida com a armadura do Hound, contra um soldado de pedra que não tem cabeça. E, no livro, o Robert Strong, ele não tem cabeça porque cortaram a cabeça do Gregor Clegane e mandaram pra Dorne, pra família do Oberyn. Caramba, não tinha lembrado disso. É, isso é uma coisa também. Não lembrava disso. O cara vai virar um golem gigante, é isso? Mas, cara? Enfim. É, então, é o que ele é, cara. Então, pra gente resumir essa teoria, a ideia é de que tanto o Gregor quanto o Sandor Clegane sobreviveram, de alguma forma, aos seus ferimentos fatais e que eles vão ser eleitos por cada um dos lados, no julgamento por combate pela inocência da Cersei. E que aí eles vão se enfrentar. E assim, eu acho realmente muito digno, assim. Porque que morte mais poética o Gregor Clegane poderia ter, se não pelas mãos do irmão dele. É, se você for pensar quem da fé poderia lutar, assim, do exército lá, da igreja. É, tipo, ninguém. Representar, tipo, não tem alguém que... Mas, obviamente, o cara é manco. Maldade com manco. É, mas sei lá, né? Ele está manco. Vai saber se ele não vai ser curado. E aí, pra juntar com o que a gente tava falando antes, por essa teoria, o Sandor Clegane poderia ser o Valonqar que vai acabar com a Cersei no final. Porque se ele vencer, se isso se concretizar, e se ele vencer esse combate, ele vai estar a um passo de acabar com a vida da Cersei. Mas o Valonqar não é necessariamente é um irmão mais novo. Ah, sim, entendi. Ele é o irmão mais novo do Gregor. Ah, então... peguei. É que não tem que ter relação direta com a Cersei. É um irmão mais novo, ponto. Entendi. Exato. Cara, esse podcast tá sendo muito rico pra mim, que tá abrindo várias portas. Eu não me adentrei em muitas teorias. Uma porta disso aqui. Essa do Valonqar, por exemplo, eu sempre pensei no Tyrion. Porque eu acho que é também como a Cersei interpreta a história. Sim, exato. Né? Você é levado a pensar dessa forma. O ponto das profecias, pelo que eu entendo de Game of Thrones, é que os caras, eles concretizam elas querendo evitar. Basicamente, a ideia da tragédia grega. Os caras veem o destino em si, eles tentam evitar, mas o destino tá aí pra te fuder. Sim. When you play the Game of Thrones, you win or you die. A gente tava falando de gente renascida, por que não falar de uma personagem que nos livros permaneceu existindo e na série desapareceu? Spoilers. Você sabe do que eu tô falando, Henrique? Não. É a volta dos mortos-vivos. Ah, você não leu o terceiro livro, porra? No final do terceiro livro, que é A Clash of Kings, qual que é o nome em português? Não. Clash of Kings é o segundo livro. É verdade, perdão. É Storm of Swords, que é a Tempestade das Espadas. A Tormenta de Espadas. No final desse terceiro livro, sempre... Geralmente tem um pós-história, né, que... É, tem um prólogo e um epílogo, e geralmente são de personagens que são só pra esse lugar, porque eles morrem no final dos prólogos e epílogos. No epílogo do terceiro livro, aparece uma personagem chamada Lady Stoneheart. Que é ninguém mais, ninguém menos do que a... Fugiu o nome dela? Catelyn Stark. Porra, Rodrigo! Catelyn Stark, sou... Porra. É, então, depois dos eventos do Casamento Vermelho, no terceiro livro e no final da terceira temporada, a Catelyn é uma das pessoas que é morta. Cortam a garganta dela. Ela é morta na cena de assassinato mais brutal que... Saudade. Já viram. O mundo chorou e algumas pessoas ficaram assistindo com interesse. Tipo, quem já leu o livro olhando pros amigos. Inclusive, o Martin falou assim, se você lembra se há 13 anos atrás, se um amigo seu mais nerdzinho tava triste, era por causa disso. É. E eu vi gente comentando disso também, do que aconteceu no final da última temporada também, que algumas pessoas 4 anos antes estão, tipo, na mesma angústia há mais tempo por causa do que aconteceu no finzinho. Exato, mas no final da terceira temporada e no terceiro livro, a Catelyn é morta durante o Casamento Vermelho, todo mundo morre, os Bolton tomam poder, saudades. E só que no final do terceiro livro, um dos Frey, que era um dos membros da família que matou os Stark, ele chega pra resgatar um membro da família, outro membro da família, e ele vê que o cara foi enforcado também. Ele falou, caralho, fudeu. Chega a Irmandade... Sem bandeiras. A Irmandade Sem Bandeiras, que aparece com a Arya, quem tava envolvido com a Arya em certo momento da história. Eram pessoas mais brothers naquela época, só que eles têm um novo líder, que é a chamada Lady Stoneheart, que é a Catelyn Stark, renascida de alguma forma. É. De acordo com o que foi dito, pra quem não se lembra, a Irmandade Sem Bandeiras, ou Irmandade Sem Estandartes, eu não lembro agora qual foi a tradução escolhida. Banners, Pra quem não se lembra, ela era liderada pelo Thoros of Myr, que é um sacerdote vermelho da mesma fé que a Melisandre, que é a Messalina, e pelo Beric Dondarrion, que é aquele cara estilosíssimo, com tapa-olho, que foi ressuscitado pelo Thoros of Myr várias vezes, cerca de 6 vezes. E aí... Quando a Lady Stoneheart aparece... Caramba, deixa o cara morrer, mano. Pelo amor de Deus, coitado. Quando a Lady Stoneheart aparece, é explicado que assim, a Irmandade Sem Estandartes encontrou o corpo dela num rio ali. No rio do castelo dos Frey, né? É isso. Ali por ali naquela região, 3 dias após o Casamento Vermelho. E aí, o que o Beric fez? Ele foi... Não fica muito claro, assim, como que se deu isso. Mas essencialmente ele deu um beijo no corpo da Catelyn. E com isso ele transferiu a essência da vida que ele tinha, né? A essência vital dele pro corpo dela. Que é um negócio legal, rapidinho, antes de destacar, o Beric, fica claro que ele vai perdendo força cada vez que ele é revivido. Então, quando ele faz isso, ele meio que transfere Da rabiola pra ele. Exato. Então, isso você. Aquele 1% safadão dele. Então, isso você descobre com a Brienne, que a Brienne é eventualmente capturada pela Irmandade. Sim. E o Thoros, que tava meio deprimido naquela época, porque ele perdeu um amigo dele, fala que foi exatamente isso que aconteceu. Ele, por algum motivo, o Beric achou que seria legal, basicamente, ele fazer o que o Thoros fazia com o Beric na Catelyn Stark, porque acho que porque ele se sentia mal com a Arya e tal, pelo fato de que a mãe dela morreu. Só que ela voltou meio errada. Sim. E o negócio também, o Beric, ele é vassalo dos Stark, né? Originalmente, na história. É, não lembro se ele é vassalo. Então, ele não é vassalo. Mas ele vai pras Riverlands por ordem do Ned Stark. Então, ele, no mínimo, ele é obediente. Ele respeita o Ned Stark. Ele respeita os Stark. Mas aí o ponto é que, como o Victor falou, ela volta meio estragada, assim. Então, se você lembra da Catelyn como aquela personagem maternal que cuida dos filhos e tal... Menos bastardo. É, ela traz esse sentimento, só que com um twist, assim. Ela vira um monstro vingativo que vai atrás de justiça a qualquer preço. E ela começa a matar todo mundo que ela considera que estava envolvido de alguma forma na morte da família dela. Em geral, o Frey. Em geral, os Frey. Mas a gente... descobre o tamanho da frieza dela, e daí a alcunha Lady Stoneheart, né, a senhora coração de pedra, quando a Brienne encontra com ela, e pra quem não se lembra, a Brienne tinha recebido a missão de encontrar e proteger a Sansa e a Arya Stark. Ela falha nessa missão, e não por incompetência dela, mas porque realmente, tipo, as coisas deram errado, e ela... Spoiler, atenção, a Lady Stoneheart tenta enforcar ela. Exato. É, porque é um em punição. Ali. Pelo fracasso, pela traição. Pelo fracasso dela. Fracasso barra traição. Ou seja, não basta você ter... Pra você ser odiado pela Lady Stoneheart, você não precisa ter participado na morte da família dela. Basta você ter falhado com ela uma vez. Não, e também ela tinha a espada do Jaime. Ela tava com a espada do Jaime. Ah, sim. E aí, você já falou, ah, então você é uma traída filha da puta, vai se fuder, vou enforcar que, você. Aliás, a espada do Jaime era a espada do Ned, que foi forjada em duas espadas diferentes. É uma das cenas mais fodas, acho que é do começo da quarta, né? Quando ele separa lindo. A gelo entre a espada pro Joffrey e uma espada pro Jaime. A Oathkeeper. É, isso aqui, como o Jaime também tá com problema de manuseio de espada. E aí, assim, isso, a Lady Stoneheart, ela não é uma teoria, ela já é um fato consumado no livro. Mas há muito tempo se especula se ela vai aparecer na série ou não. Né? Então, pelas declarações dos showrunners, o D.B. Weiss e o Benioff, eles não querem trazer a Stoneheart de volta. Mas eles, aparentemente, pelo que deu a entender na sexta temporada, espero que seja mais ou menos assim, tragam um pouco disso pra Sansa. Porque eu acho um pouco decepcionante. É, então, eu não gosto. É o que eu falei antes. As partes que eles adaptam bem, eles adaptam muito bem. As partes que eles começam a inventar um pouco, fica meio escroto. Uh-huh. Eu acho que a pior parte disso realmente foi a quinta temporada com a Sansa em si. Sim. Eles essencialmente misturaram a Sansa com uma outra personagem, que é a Jane Pook. Que era uma amiga de infância da Sansa. É, que virou meio que uma área falsa pros Bolton terem legitimidade como Senhores do Norte. Isso no livro, né? Isso no livro. Como eles não podiam começar toda essa história de novo, ia ser uma loucura foda, eles juntaram isso com a Sansa, e a Sansa virou essencialmente uma vítima. Depois de começar a aprender os negócios da Guerra dos Tronos com o Mindinho, ela acabou entrando no papel de vítima de novo. Sim. E ficou... Sim. Foi uma das partes mais fracas de longe. Mas eu acho que a gente vai falar um pouco mais dos acontecimentos do Norte depois. Uhum. Mas só pra encerrar o tópico Lady Stoneheart, é assim, primeiro que a gente sabe que os showrunners dessa série são uns mentirosos do cacete e eles vivem falando coisas que são e falando coisas que não são só pra desviar a atenção e o foco do público. Uhum. E o fato é que quando a Lady Stoneheart aparece no livro, o plot envolvendo ela tá associado também a alguns ingredientes, que é o conflito pós-guerra nas Riverlands, né? Uhum. Que são as terras ali que ficam ali mais ou menos no miolinho de Westeros, que é o lugar que é dominado pela família da Catelyn, né? O Tully. Rola um cerco, né? Sim, e a questão é que assim, aí os Lannister vão lá, eles fazem um cerco a Riverrun, que é o castelo natal da QG, né? Em português Catelyn. É Corre Rio, né? Corre Rio, isso. E assim, esse plot todo envolvendo a Lady Stoneheart envolve a presença do Jaime e da Brienne nas Riverlands, que é um plot que foi ignorado na quinta temporada, mas que a gente sabe que vai acontecer nessa. Sim. Então assim, tem tudo pra acontecer. É. A gente já, inclusive, já viu nos trailers que os Frey vão voltar a aparecer, né? Então fica esperto, Filch. O cara é babaca em todos os lugares. Em todos, né? Ele só não é babaca num... É babaca e nojento, né? Puta que pariu. Eu só sei que ele não é babaca quando ele fez uma versão do primeiro Doutor de Doctor Who, no meio que uma cinebiografia da série. Eu acho que foi a única vez que eu não vi ele sendo babaca. Mas então, eu só ficaria de olho... porque é um personagem que, assim, se eles fossem fazer, eles com certeza diriam que não vão fazer. É, exato. Né? E todos os ingredientes que envolvem o plot dela vão estar presentes nessa temporada. Então, eu apostaria pelo menos num 50-50. Então, é possível. É possível, mas a galera tá esperando há tanto tempo esse ponto que eles já meio que desistiram, né? Então, Vitor, é bem isso, né? Eu ficaria muito decepcionado se ela não aparecesse na série, assim. Uhum. Se a série meio que ignorasse ela e me desse... um spoiler, entre aspas, pros próximos livros, de que a Lady Stoneheart não vai ser uma personagem relevante. Mas a Lady Stoneheart, ela é tipo a Catelyn assim, ou ela é tipo um zumbizão? Não, ela é um zumbi da Catelyn. É. Com a personalidade da Catelyn. Mas é a Catelyn, assim, fisicamente falando. Ela é a Catelyn, só que ela tem uma questão importante que acho que influencia no modo como ela se relaciona com o mundo, E assim, ela não fala. É, você lembra como que a Catelyn morreu? Saudades. Lembro. Ela teve as cordas vocais cortadas. É, a garganta dela foi cortada, então ela mal fala. Ela fala assim. Então, tipo, ela é um personagem que tudo em torno dela transforma ela em um ser meio fantasmagórico. Tipo, ela é meio que uma Catelyn que voltou pra vingança, assim, e basicamente. É um espectro do mal. E eu tava falando spawn. Espectro do mal. Exato. E ela, no lugar do... tipo, o Beric Dondarrion liderando a Irmandade, tipo, ele era um nobre, mas ele não era um cara poderoso. A Catelyn, ela seria a sucessora de Riverrun se ela não fosse mulher. Uhum. Ela era esposa do Ned. Então, ela é uma figura de poder, de fato. Tipo, não, ela é uma líder de respeito pra esse grupo. Não, então, a questão também é que o Beric era um cara gente boa, assim. Ele sempre foi um cara gente boa, mesmo quando ressuscitavam ele. Mesmo quando ele tava perdendo a humanidade dele. Ele estilosíssimo, né? É. Gatíssimo com aquele tapa-olho. Uhum. A Catelyn, isso fica meio implícito, mas é bem explícito no livro que ela enlouquece depois que ela vê o Robb sendo assassinado. Pira, pira, pirou. Exato. Pira, pira, pirou. Ela disse que pirou. E aí, ela tá nesse estado de angústia e de ódio puro quando ela volta à vida. E é por isso que a Irmandade, ela volta o foco. Ela não é mais uma espécie de justiceira da região assolada pela guerra. Eles viraram um mecanismo de vingança da Catelyn. E assim, Mossad. A Irmandade era meio que uma guerrilha, né? Uma galera que aparecia e sumia. E agora eles estão aparecendo de uma maneira mais agressiva. E eles estão num centro da história, como a gente falou antes, um núcleo, que é muito, pra mim, um dos favoritos, assim. Porque tanto a Brienne quanto o Jaime são dois dos meus personagens favoritos da série. E pelo progresso dos dois personagens, a influência de um em cima do outro, e eles estão todos nesse centro aí de próximo ao cerco de Riverrun. É agora. Com Blackfish e, enfim. Ah, Blackfish. Exato. E tem muitos personagens legais. Um centro muito bacana. E parece que a Catelyn, a Lady Stoneheart, vai chegar nesse pedaço e vai haver algum conflito envolvendo ela. É, né? Então no final do quinto livro, a Brienne volta, chega no acampamento? No Jaime. No acampamento do Jaime. É, e fala, então, eu encontrei, era a Arya ou a Sansa? Eu acho que era a Sansa. E ela falou que a Sansa tinha sido capturada pelo Hound, pelo cão de caça, o Sandor. E aí os dois vão juntos. Só que a Brienne, a última vez que a gente tinha visto ela antes disso, ela tava sendo enforcada pelo Lady Stoneheart. E é um cliffhanger do livro, caso alguém vá ler. É, exato. Então, eles provavelmente vão chegar nesse ponto na série, já que o Jaime ficou uma temporada inteira sem fazer porra nenhuma em Dorne. Sim. Nossa, que é também outra divagação que a série fez. Que ficou... Aliás, você falou, o pior pra você foi a Sansa em Winterfell de volta. Pra mim, foi disparado o Jaime em Dorne. Tudo que aconteceu em Dorne foi uma bosta. Menos a cena da prisão. É, a dos peixinhos? É. Peitinho. Peitinhos é ser maldade com a criança. Foram a moça tá de parabéns. A vantagem é que tinha o Bronn, que é meio que um alívio cômico, mas falando do ponto de vista da história, foi horrível. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Mas e o Silvio, hein? Silvio Forel. O que que fez dele? Quem? O quem? Ué, Silvio Forel. Silvio Forel? O espadachim que ensinou a área lá. Mas o você, melhor personagem. Mas você vem da caravana real, vindo do norte. Vem cá, vou te ensinar a dança das águas. Era isso, Silvio Forel? Não é Silvio Forel? É Sírio. Sírio? Sírio Forel. Sírio? Ah, Sírio Forel. Silvio é muito melhor. Tem uma teoriazinha, não é relevante. De que ele é o Sirius Black? pode ser. Porra, é a junção. Nossa. Gary Oldman, Silvio Santos, Sírio Forel, cara. Nossa, que carisma, cara. Que carisma do caralho. Acabou. Valeu. Mas sigam nossas redes sociais. A galera tem uma... Não é uma teoria, mas a galera gosta de pensar que, na verdade, o Sírio Forel seria... Silvio ou Sírio? Sírio. Sírio. Eu estava mentindo, minha boca estava mentindo, meus olhos estavam falando a verdade quando eu disse para atacar a esse ponto. Enfim. Dizem que o Sírio Forel sobreviveu àquela luta lá, com a espada de madeiras, e ele, na verdade, era um faceless man. Na verdade, ele era o Jaqen H'ghar, que a Arya encontra depois. Ah, rapaz. Tem maluco. Tem uma galera gosta de pensar isso, não sei se é verdade. Não... Você acha que eu sou eu, mas eu não sou eu. Eu mudo minhas faces, eu mudo minhas vozes. falando... Mas você, vem cá para esse hall de muitas faces. É a Porta da Esperança? É a Porta de Preto e Branco, de que lado você? Parabéns, cara. Eu tô chorando. O que aconteceu nesse podcast? Falando... Tipo... falando da Arya, eu gostaria de... Porque a gente tava falando da... da Lady Stoneheart, que, assim, ela tá buscando vingança, tá buscando retribuição por tudo que aconteceu com os Stark por vias violentas. Ela, praticamente, ela lidera um grupo de guerrilheiros, né? É, força de extermínio, né? Mas no Norte existe o que a internet gosta de chamar, que eu acho muito chique, de a Grande Conspiração Nortenha. Que Nortenha? É... Opa! Nortenha, opa. Ah, cerveja. Sim, cadê, sim. Cadê, Rodrigo? Hoje, Rodrigo. Hoje não temos cerveja, só calor. Que é a teoria, que na verdade não são teorias, né? Na verdade são, assim, são tentativas de enxergar as formas como os Lordes do Norte estariam tentando retomar o poder para os Stark pelas vias legais. Então, é, exatamente. No quinto livro, eu acho que é a melhor parte do quinto livro, de longe, sim, tem o casamento entre o Ramsay Bolton e a Arya falsa, e na série a Sansa. Na série, isso não é basicamente só o Ramsay sendo um escroto, mas no livro tem por trás várias figuras, vários vassalos dos Stark que estão pensando em formas de encontrar um sucessor legal dos Stark. O mais legal, o mais foda desses caras é um gordinho brother, o Wyman Man. Ele não tem na série. No livro, ele encontra o Davos. Ele finge que, por ele ser agora um vassalo dos Bolton, ele finge que ele mata o Davos. O Davos vai ao encontro dele, né? Exato. Ele é enviado a mando do Stannis pra encontrar alguém que queira se juntar às forças do Stannis e lutar pelo Norte. É uma casa aliada no Norte. Né? Exato. E o Wyman prende ele, finge que executa ele, tanto que aparece isso no quarto livro primeiro. Falam que o Davos morreu. Só que aí todo mundo fala, morreu, caralho. No quinto livro, explicam o que aconteceu. Ele foi preso e agora ele tá sendo enviado pra uma missão especial pra encontrar o Rickon, que é o filho mais novo dos Stark, não sei se vocês lembram, era o mais novinho que no final da segunda temporada, acho que é na terceira que ele é mandado pra longe. É, quando o Tion fica despirocado. É, então, acho que é na segunda isso. Eles saem de Winterfell na segunda temporada e eles ainda viajam pro norte juntos por um bom tempo, antes deles se separarem. É, verdade, né? Verdade. É, então, mas eles se separam realmente e na série, nos livros, eles vão pra uma ilha com canibais. Eu assisti os Silêncios Inocentes ontem. Ah, olha só, que legal. Legal, legal. Parabéns. É bem legal esse filme. Mas enfim, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Se bem que o Hannibal monta unicórnios no livro, eu não lembro muito do filme. Então, essa ilha tem unicórnios, é isso que é legal. Skagos é a ilha com os canibais unicórnios. Não sei se unicórnios canibais. E assim, essencialmente, o Lord Manderly, ele fala pro Davos que um menino, cuja descrição lembrava muito a descrição do Rickon, foi avistado indo pra Skagos. E aí, as palavras exatas do Lord Manderly são pro Davos. São pro Davos. Tipo, vai achar o Rickon Stark, traga pra mim o meu suzerano, no caso é o Rickon, que aí sim eu vou dobrar o joelho, vou dar minha lealdade ao Stannis. Que morreu na série enquanto isso. Na série vai ser um caminho um pouquinho diferente. Mas assim, essencialmente, o que a gente quer dizer com a grande conspiração nortenha é que tem uma série de lords do norte, que seriam vassalos dos Stark, que não estão nem um pouco satisfeitos com essa palhaçada que os Bolton fizeram. E que, né, no Casamento Vermelho, muita gente dessas famílias foi assassinada pelos Bolton e pelos Frey. Então, a ideia é que, assim, esses Lords do Norte, ao passo que eles, oficialmente, de fachada, eles estariam lutando pelos Bolton, que agora são os Warden of the North e tal, por debaixo dos panos, eles estariam tentando buscar os herdeiros perdidos dos Stark, que no momento todo mundo acredita que sejam mortos, pra com isso conseguir deslegitimizar e lutar contra os Bolton pra retomar o poder dos Stark no Norte. Exato. E eu acho que também vale mencionar, talvez, eu não sei se isso tem uma relação direta com essa conspiração, mas é um negócio que também tem no livro e não tem na série, que é, o Stannis envia o Mance Rayder como um agente disfarçado, secreto, né, pra Winterfell nesse momento do casamento, pra fazer o Theon escapar de lá. Eu não sei se pra usar ele como uma moeda de troca pra pedir apoio à casa do Theon, mas... É. Então, assim, voltando pra críticas da série, essa parte toda envolvendo o Theon, porque a gente vê na série o processo de destruição da sanidade do Theon. No livro, ele some do livro 2 até o livro 5, você não sabe o que aconteceu com ele. É meio descrito via flashback, assim, eu passei por isso. Né, então, mas aparece, sei lá, uma hora antes do Casamento Vermelho, dão pra Catelyn um pedaço do dedo dele sem pele. Da pele do dedo dele, porque arrancaram do dedo dele. Mas era isso. E aí chega no quinto livro e você vê que o cara tá completamente maluco. Ele não lembra quem ele é, ele dorme com os cachorros, ele é um lixo humano, essencialmente. Os capítulos no livro mudam. No livro a narrativa é via ponto de vista e aparece o nome do personagem que vai ser o protagonista daquele capítulo, né? Quem vai ser o narrador, né? A perspectiva vai ser daquele personagem. Antes, o Tion era um desses personagens personagem de ponto de vista. É. No quinto livro, ele volta como Rick, já direto. É, Fedor. E sem você saber, assim, basicamente. Se você não tivesse, talvez, prestado atenção nesse negócio da Caitlin, que eu, por exemplo, não percebi. Mas ele já volta direto com outro nome. Você fala, quem que é essa pessoa? Daí você vai falando, caramba, isso é o que virou o Tion. Depois que ele foi capturado. E a cada capítulo era um título diferente. Era Fedor, o Fantasma de Winterfell, o Príncipe de Winterfell. Aí o último era Theon mesmo, porque ele encontrou a... Ele voltou a ser quem ele é. É, exato. É. E pelos olhos do Tion, você vê toda essa conspiração se montando. Você vê quem tá mais ou menos de cada lado. Você vê que os Karst Stark estão ao lado dos Bolton, porque os Stark fuderam a vida deles. Você vê que os Manderly, obviamente... Aliás, é uma das coisas mais fodas que o Manderly, ele leva... Quando ele prende o Davos, ele tá com 3 Frey. E quando ele vai pra Winterfell, esses 3 Frey, eles não chegam, mas chegam 3 tortas. E aí essas tortas são servidas na refeição do casamento, cara. É muito foda. Ele ficaria orgulhoso. É, exatamente isso. E eles não se focaram muito nisso, nessa parte que foi tão foda. Mas eu acho que essa... Porque assim, a quinta temporada foi os Bolton estabelecendo o domínio deles sobre o Norte. E aí uma coisa que eu acho que é pra gente ficar de olho nessa temporada é que, de uma forma ou de outra, essa temporada vai focar nos Stark tentando retomar o poder deles sobre o Norte. A gente já sabe que... A gente já sabe que ali perto do fim da temporada vai acontecer uma grande batalha. Especulou-se que essa batalha vai colocar basicamente um exército que estará unido em torno da Sansa Stark lutando contra um exército que estará unido em torno do Ramsay Bolton. Os leais aos Starks, leais ao Bolton. É muito estiloso porque aparece nos trailers, ao que tudo indica, o Davos vai ser meio que o comandante do exército da Sansa. A gente não tem certeza se é de fato isso que vai acontecer, mas ao que tudo indica é o que parece, né? É o que é bizarro, né? Porque o cara não tem... Ele é um marinheiro, mano. Até tem um negócio no trailer. Talvez não um comandante, mas aparentemente ele vai ser o cara que vai... Ele é o fodão. Ele vai fazer pela Sansa o que ele tava fazendo pelo Stannis nos livros. E ele é um cara capacitado para ser um estrategista. Ele pode ser um bom lutador, mas ele é um cara inteligente. E aí ainda existem especulações de que o Rickon Stark pode voltar. Ele foi visto no set das gravações dessa temporada. Eu não sei se ele apareceu em algum trailer, mas eu lembro de que apareceu em nenhum trailer, não. Não apareceu em nenhum trailer. Ele tá sumido há bastante tempo, né? Uma hora ele vai voltar. Existem especulações de que o Rickon Stark vai voltar. E, atenção, ouvinte, existem especulações de que Jon Snow pode voltar e lutar pelo lado dos Stark. Não, ele morreu. Morreu? Morreu. Mas tudo bem. Morreu. Vai ser voltado. Mas fiquem atentos, porque essa temporada o Norte vai sangrar. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Mas peraí. Se o Jon Snow morreu, eu vou ser o papel do... Neste momento eu interpreto alguém que... Você é o advogado do Alistair Thorne? Exato. Mas o Jon Snow, ele não morreu, rapaz? Por que o Jon Snow seria relevante? Porque... A história do Jon Snow tem muitas questões, muitas pontas em aberto. E na verdade, por mais que a gente goste dele e tal, não sei o quê, na verdade, o verdadeiro motivo que leva as pessoas a especularem que talvez ele retorne é justamente o fato de que a história dele não tá completa. Todos os outros personagens que morreram, por mais que ficasse aquela sensação de vazio, você via que, assim, beleza, ele morreu, tal, fiquei triste aqui, mas ele cumpriu o papel dele. É, ele teve um arco. É, o Robb Stark, ele fez a cagada dele e ele pagou o preço. Exato. O arco do Jon Snow não está completo, especialmente por questões que são levantadas a respeito da origem dele. Que origem? Pera aí, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Ah, eu lembro que a Caitlyn não gosta dele. Não gosta, curte. Não curte porque, ao que tudo indica, a versão oficial é que o Jon Snow é um bastardo do Ned Stark. Ah, faz sentido, ela não quer criar o filho de outra mulher. E é uma ameaça, talvez não ele, mas os descendentes podem ser uma ameaça à hegemonia dos Stark, que são os filhos dela. Exato. Mas existem teorias muito bem formuladas e muito bem fundamentadas que apontam que, na verdade, o Jon Snow... Estudos indicam que... Datafolha, olha só, aponta que com margem de 1% pra mais ou pra menos, Jon Snow pode não ser filho de Ned Stark. O cara cobertou bem essa história. Peraí. No livro fala que ele é igualzinho o Ned Stark. No livro fala que ele é muito parecido com a Arya Stark, que por sua vez é muito parecida com Lyanna Stark, a irmã mais nova do Ned Stark, que morreu durante a rebelião de Robert em uma cama de sangue, enquanto ela pedia pro Ned fazer uma promessa secreta, que até hoje não foi revelada. É, inclusive, a Lyanna Stark foi o estopim pra toda a rebelião do Robert, né? Foi o estopim. porque ela foi sequestrada por Rhaegar Targaryen, que antes do Robert assumir o trono, era o príncipe, ele era o próximo na sucessão. Uma coisa meio Helena de Troia essa história, né? Uhum. É, é bem isso. Bastante. Então a versão oficial é que o Ned e o Robert eram novinhos ali, eram garotinhos, leite com pera. Uhum. O Robert estava prometido a Lyanna Stark. E ele era apaixonado por ela, né? Sim, era apaixonado, era maluco. A série e o livro deixam bem claro que ele era apaixonado por ela, muito mais que pela Cersei. Tanto que quando ele visita... Não, ele não é apaixonado pela Cersei. É. Ontem eu revi um episódio em que a Cersei pergunta pro Robert, algum dia existiu uma possibilidade de você me amar? E ele vira e fala, não. É. Sim. Não, então, é. E outro ponto importante é que o Robert gostava dela, mas a Lyanna não tava muito afim de casar com ele. Exato. Porque sabia que era um putanheiro, um bêbado, um maluco do caralho. Brigando. Exato. Então, a versão oficial é de que, em um torneio, quando todos eles eram jovens, cerca de 15, 20 anos antes do início da série... É, tipo, um pouquinho antes da rebelião mesmo. Um ano ou dois anos, alguma coisa assim. Sim, eles estavam todos num torneio, quando o Rhaegar Targaryen, que já era casado com uma Martell, etc... Casado com filho. Casado com filhos, etc. Ele deu uma cortejada ali na Lyanna, e a versão oficial diz que o Rhaegar sequestrou a Lyanna, e foi isso que deu início à revolta do Robert, que eventualmente levaria aos Baratheon... em coalizão com os Stark e os Lannister assumirem o poder. É, exato. O fato do Ned ser o herdeiro dos Stark é porque o irmão mais velho dele, que era meio porra louca... Foi morto no foguinho. É, foi o rei louco, tacou fogo nele e no pai. E aí o Ned foi o que sobrou daquela galera. Foi o que sobrou. E ele e o Benjen. E aí a questão importante é, o que a gente sabe é que durante essa guerra, o Ned era recém-casado, ele tinha acabado de conhecer a Catelyn, que antigamente era prometida ao irmão dele. Só que ele morreu. É. Tinha umas latinhas pendurando na carroça, assim, tipo... Exato. Ele tinha acabado de casar com ela, mas assim... E eles já tinham feito um filho, mas eles mal se conheciam, assim. Porque era um casamento arranjado, etc. E o Ned casou com ela, fez um filho com ela, saiu e foi pra guerra. Ele volta dessa guerra algum tempo depois, talvez um pouco mais de um ano depois, com uma criança. Uhum. E ele diz ser bastardo dele, que no caso é o Jon Snow. E aí existem teorias que dizem que, na verdade, o Jon Snow não é filho do Ned Stark, mas sim filho da Lyanna Stark com o Rhaegar Targaryen. Uhum. E que aí a promessa que a Lyanna teria obrigado o Ned a fazer no momento da morte dela é de proteger a identidade do Jon Snow. Uhum. Porque se fosse revelado que o Jon Snow era filho da Lyanna Stark com o Rhaegar Targaryen... Ele ia ser morto, porque seria um herdeiro legítimo do trono. Imagina... É legítimo, eles se casaram mesmo? Imagina a festa. É, verdade. Imagina o risco que o Jon Snow não correria se o Robert descobrisse que ele era filho do Rhaegar Targaryen. É mais ou menos o mesmo risco que os bastardos do Robert acabam correndo. É, exatamente. Isso faz muito sentido, porque pensando no personagem do Ned, não me parece ser uma coisa que ele faria, sabe? Um não, outro exato. Filho. E ele é uma é coisa que, inclusive, sempre ficou na série, assim, como uma coisa meio... Sabe uma coisa meio fora da curva, assim? Exato. É. Tem um episódio, se eu não me engano, é o quarto episódio da quinta temporada, em que, assim, foi o episódio que eles fizeram pra satisfazer a internet. É um episódio que tem vários diálogos em vários núcleos diferentes, que indicam... Que, assim, indicam todos os buracos na versão oficial da história. Em um momento, o Stannis está conversando com a esposa dele, os dois estão observando o Jon treinar a espada, tal, tal, não sei o quê. E o Stannis faz um comentário tipo, ah, esse é um bom homem, ele é um bom soldado, tal. E a mulher do Stannis, que é a pessoa mais desagradável do universo... Celice. Vira Saudades. E fala, não, ele é só um bastardo de uma prostituta qualquer de uma taverna. O Stannis para e fala, talvez... Mas esse não era o jeito que o Ned Stark fazia as Or coisas. Or is it? É. Nesse mesmo episódio, Ele virando assim, dramaticamente, será? Nesse mesmo episódio, depois tem um diálogo entre o Mindinho e a Sansa. Eles estão na cripta de Winterfell, observando a estátua da Lyanna Stark e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E começam a conversar sobre a história. E o Mindinho vai falando sobre como o Rhaegar era feito a Lyanna Stark, blá, blá, blá, blá, blá. E aí a Sansa, um momento, vira e fala, ele gostava muito dela, até que ele sequestrou e estuprou a minha tia. E aí o Mindinho só faz uma cara de... será? Nesse mesmo episódio... Inocente! Nesse mesmo episódio, existe um diálogo entre o Barristan Selmy e a Daenerys, em que eles estão conversando sobre o Rhaegar Targaryen. Porque o Barristan, ele serviu com o Rhaegar. Ele era parte da Guarda Real com o Rhaegar. Exato. E eles estão conversando sobre o Rhaegar Targaryen. E esse diálogo começa com eles conversando sobre o Aerys Targaryen. Falando sobre como ele era o Rei Louco, etc. Como ele era uma pessoa desagradável. E a conversa vai indo pro Rhaegar. E o Barristan Selmy fala sobre como o Rhaegar era uma pessoa agradável. Que não gostava de violência. Que às vezes ele gostava de se disfarçar de plebeu pra ficar cantando pela rua e só pra ver quantas moedas ele conseguia acumular. Que aí seria um buraco na versão de que o Rhaegar teria sido um filho da puta que teria sequestrado e estuprado a Lyanna Stark. É que a história é escrita pelos vencedores, né, cara? Exato. Na verdade, isso é legal porque há um negócio romântico voltado. Sim. Porque o Robert matou... Foi tipo, realmente, o Robert matou o Rhaegar em batalha e definiu essencialmente o que aconteceu. Sim. Mas... Você ouviu lá da história dos Martell também, os caras não pareciam ter problemas, né? Com o Rhaegar especificamente. Especialmente se você considerar também que ele teria duas esposas. É. Sendo que uma delas seria irmã do Oberyn. De acordo com os Martell, não é um problema, né? Porque na cultura deles não é algo que se enxerga mal. É, o Oberyn pegava geral, né, cara? Mas é da cultura Martell, né? Tanto que as Sand Snakes e tudo mais tem a ver com a cultura de lá, que eles são mais liberais. Porque Dorne é basicamente o Marrocos, né? É tipo uma Espanha e Mediterrânea, é uma junção dos dois. Mas então essa é a teoria que diz que o Jon Snow seria, então, filho da Lyanna Stark com o Rhaegar Targaryen. Se você presta atenção a sério, você sabe que essas são exatamente as casas que estão associadas com o gelo e o fogo do título da série, né? Uma coisa também que eu acho que essa teoria vai ou racha nessa temporada, assim, com certeza. Basicamente. Porque vai ter uma cena de flashback, novamente, que é do famoso evento da Tower of Joy, que é um negócio mencionado, que é justamente esse momento. Exato. No primeiro livro, o Ned Stark, ele tem meio que um flashback, ele tá nas Salas Negras, eu acho. Ele tá num flashback e ele lembra de como foi reencontrar a Lyanna. Ele vai numa torre, a Torre Tower of Joy, acho que é a Torre da Felicidade, a Torre da Alegria, não sei. Torre da Alegria! Torre da Alegria! aí ele vai com uma galera, uns brothers dele, essencialmente, lutar contra 3 membros da Guarda Real. Isso na época que a Guarda Real era foda. Porque ela tinha respeito. Ela não era um bando de cara que a Cersei indicou. Exato. E aí... A Guarda Real atual é basicamente uma sucursal da Patrulha da Noite, né? O único cara bom... Só tem criminoso nessa porra. O único cara bom é o Loras, mas o Loras, ele não é querido pelos outros. Isso é o Jaime e o Loras... É que o Jaime não tem a mão. É uma maneta, um pobre coitado. Na série ele não é membro da Guarda Real. Não é. Porque nos livros, o Loras é, acho que é o irmão mais novo dos Tyrell. Então, não teria problema ele ser membro da Guarda Real, ao contrário do Jaime, que era o primogênito. Sim. E deveria ser o herdeiro de Casterly Rock. Mas enfim. Tower of Joy. Tower of Joy, então, teve um grande combate entre seis ou sete pessoas do lado do Ned e 3 membros da Guarda Real. Que eram, tipo, espadachins fodas e só sobrou 2 pessoas nessa batalha. Foi o Ned Stark e um amigo dele, que se chama Howland Reed. Que é o pai da Mira. É, exatamente. Ele é pai da Mira e do Jojen, que são aqueles dois que estavam com o Bran e que o Jojen morreu, né, mano? A Mira tá viva ainda. Nos livros, eles estão os dois vivos ainda. É, exato. Há controvérsias. Eles mataram o Jojen só porque o cara precisava fazer uma ponta em Star Wars, né? basicamente. O Jojen tava mal das pernas. Então, tem uma teoria, vocês estão ligados nisso? Não? Falando de teorias, tem uma teoria, na verdade, que quando o Bran, ele consome meio que uma pasta, alguma coisa assim, lá na caverna do Bloodraven, ele, na verdade, tá consumindo os restos do Jojen. Caralho. Porque ele some, porque você não vê mais o Jojen. Então, e como ele fala que ele tava morrendo. Só que o Jojen também fala, eu não morro aqui. Então, sei lá. Ok. Mas, enfim, cara, whatever. O Jon Snow recebeu umas 5 facadas, o moleque da batata matou ele, foda-se isso. Cara, isso foi escroto, cara. O moleque da batata. O Ollie. Na verdade, livro fala que ele morreu já na segunda facada. Ele perde a noção do que tá acontecendo na terceira. Ele não sente a terceira facada. Na verdade, no livro não fica claro se ele morreu. O livro tem vários cliffhangers. Tem uma coisa que a gente vai saber também sobre a Arya. E ela fica cega, né? Pra mim, na hora que eu tava lendo o livro, deu a impressão que tinham matado a Arya. Deu a impressão também que tinham matado a Brienne. E a impressão foi a mesma com o Jon Snow pra mim agora, nessa última cena. Na verdade, eu acho que no livro fica muito menos claro a respeito da morte dele do que na série. A série basicamente postula que ele... Morreu. No livro, o que fica claro é que ele fica inconsciente. Mas, enfim. E que o Ghost uiva, o que ele não fazia antes. Mas, não, acho que ele não uiva, mas eu... A última palavra que o Jon Snow fala no livro é Ghost, né? Ele chama o lobo dele. Mas o ponto é que, assim, o Jon Snow tem toda essa questão sobre a mãe dele e tal. E já foi dito várias vezes que, assim, a origem dele vai ser revelada em algum ponto e vai ser relevante pra história. Então, como que você vai matar o personagem e, de repente, depois que ele tá morto, você vira e fala, ele era filho do fulano ali com o açougueiro? Fudeu. tipo, não faz muito sentido. Mas... Na série fica claro que ele morreu. E tem vários trailers mostrando o corpo dele. Então, como é que se resolve essa porra aí? As principais teorias... Posso falar uma delas? Vou aproveitar. A gente tava falando lá do Beric Dondarrion, Toros of Myr, que é do mesmo bonde lá da Melisandre. Bonde. Bonde do... Bonde do Deus Vermelho. Exato. Bonde do Deus do Vermelho. Fogo. Que tá vermelho. Tá, que tá agraciando essa nossa gravação com esse calor maravilhoso de outono. Saudades. E, bom, a Melisandre, ela tem... Messalina? É, a Messalina, ela tem capacidade de reviver as pessoas. Cara. Que foi? Eu comecei a pensar na Messalina histórica. Não sei quem é. A Messalina histórica era, acho que era mulher. Era a mulher do Cláudio, do Imperador Cláudio. Que eu acho que conspirou pra assassinar ela, agora você me lembra disso. Caralho. Enfim, não tem nada a ver com o que tá acontecendo nesse momento. Bom, mas é, olha, é típico de Game of Thrones, momento, né? Momento cultura. E a Melisandre, ela tem conhecimento, provavelmente, pra reviver o Jon Snow, né? A questão é ver como que ela vai fazer isso com suas magias e tudo mais, em um lugar que ela perdeu o prestígio, já que na série tá definido ela que ela vai no Stannis... cantinho no quarto do castelo ali, vai dar tudo certo. Mas na série tá definido que o Stannis morreu e a turma não gostava dela. Tipo, geral não gostava dela. Só alguns seguidores do Stannis. Na verdade, o que... Essa mulher é mó caô aí. Na verdade, eu acho que a grande questão, assim, é como que o Jon Snow volta, né? Se vai ser por vias de Melisandre, ou tem uma outra teoria que, na verdade, ela é muito mais forte nos livros, que é a teoria de que, antes de apagar a sua luz, o Jon Snow teria, através das habilidades de Warg dele, as habilidades de Stark Warg dele, teria transferido a consciência dele pra dentro do Ghost. Explica o que é um Warg. Um Warg é, essencialmente, uma pessoa que consegue transferir sua consciência para outros seres vivos. O Warg mais forte que a gente tem na série é o Bran Stark. Acho que dos Stark é o único que você tem certeza que ele é. Na série de livro. Na série de TV. É que nos livros é dito que todos os Stark têm capacidade de ser Wargs. Exato. Né? Nos livros é claro. Tanto que o Jon Snow também tem um momento no segundo livro que ele consegue ver pelos olhos do Ghost. Ele tá dormindo e enxerga. Mas, essencialmente... Então, o Bran Stark, ele é o Warg mais forte porque não só ele consegue usar a consciência dos lobos, como ele consegue transferir a consciência ddele pra dentro do Holder em um determinado momento. O que é mais complexo, porque... Porque é um ser humano, exato. Enfim, eu acho que a psique dele funciona de uma forma mais complexa. E dizem dá uma demanda muito forte, né? Não é um negócio que faz bem ele fazer isso. Tanto que não é recomendado. Exato. Sim. Mas é dito que todo mundo que tem o sangue Stark tem capacidade de transferir sua consciência para dentro de animais. É postulada essa teoria de que o Jon Snow, antes de morrer, ele teria transferido sua consciência pra dentro do Ghost, que é o lobo dele. Tanto que num capítulo, no quinto livro, que você descobre mais sobre a Melisandre, né? Como uma personagem, você descobre que ela não sabe porra nenhuma. Ela é tipo o Jon Snow, ela não sabe nada. E ela é no fogo, ela vê no fogo uma hora em que o Jon Snow é um homem, aí ele vira um lobo, aí ele vira um homem de novo. Sim. Uhum. Então tem essas teorias. Mas, assim, eu acho, eu sou da partidária da ideia de que o Jon vai voltar e ele vai ser importante pro que vai acontecer no Norte. E aí tem o lance de que, assim, uma vez ele morrendo, se ele morre e ressuscita, a consequência imediata disso é que ele estaria livre do juramento da Patrulha da Noite. Tipo um loophole. Nunca chamaram os advogados. É tipo isso, porque o juramento da Patrulha da Noite termina com agora e até a hora da minha morte, alguma coisa assim. Então, se ele morre e volta, então a nova versão dele não tá jurada mais a Patrulha da Noite. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Mas enfim, agora é um momento importante desse podcast. Pra quem não sabe, Vitão, nos últimos meses tem se dedicado, tem estudado, tem se preparado mentalmente pra esse podcast. Ele vai fazer um vestibular da Universidade de Westeros. Nossa, Uni Westeros. É lá aquela porra em Old Town. A dos mestres. Ele tá fazendo a tese de mestre dele. Mas enfim, por favor, postule a sua tese envolvendo... Não. Tudo que vai acontecer. Pois é, antes perante de... Perante a banca aqui. Antes de falar da minha tese, a gente precisa falar de uma coisa importante, né? Falando sobre Jon Snow. Se ele voltar, tem a questão... Assim, ele pode voltar e lutar pelos Stark, que nesse caso seria um retorno importante politicamente. Mas existe a teoria, na fé do Deus Vermelho, que é a fé representada principalmente pela Melisandre, que é a profecia do Azor Ahai. Isso é do livro, né? Esse termo nunca foi usado na série. Não sei se o nome Azor Ahai é dito na série, mas a profecia aparece. Sim, a Melisandre cita várias vezes um salvador. Ela acredita que tem, tipo, um cara que vai ser o Messias que vai salvar o mundo. Exato. E ela pensa inicialmente que é o Stannis. Exato. Então, só pra cobrir os pontos. Essa profecia é apresentada pelo ponto de vista dos monges lá, dos sacerdotes da Fé Vermelha. Os padres vermelhos, que queimam criancinhas. E diz que, assim, tudo que gira em torno da Fé Vermelha tem relação com o fogo, com o verão, com não sei o quê. E essa teoria diz que uma longa noite está vindo, que é basicamente um inverno gigantesco que vai assolar todo o planeta. E que eles vão precisar de uma figura messiânica que vai usar uma espada de fogo e vai acabar com os White Walkers que vão vir com esse inverno tenebroso. E essa profecia diz que isso já aconteceu no passado distante, no passado muito antes de iniciar a história principal, que houve uma longa noite. e que esse herói apareceu, que ele acabou com a longa noite e tudo voltou relativamente ao normal. E os White Walkers usavam aranhas pra montar aranhas, eram aranhas gigantes. Aranhas gigantes. Saudade. Tem que colocar essa porra. Essa porra tem que aparecer. Eu quero ver as aranhas gigantes. Ah, né? O cavalo é muito mais da hora. Cadê a verba do CG das aranhas? É, exatamente. E a ideia é basicamente que assim, então, a longa noite está novamente se formando, a gente tá vendo aí o exército dos White Walkers crescendo cada vez mais, e a ideia é que a gente precisa de um novo Azor Ahai que vai conduzir os exércitos da humanidade contra os White Walkers e que vai novamente acabar com a longa noite. E essa profecia do Azor Ahai tem alguns pontos fundamentais, que são: o Azor Ahai, ele é uma pessoa que vai ressuscitar dragões a partir da pedra. Ok. O Azor Ahai é uma pessoa que vai sacrificar a pessoa amada. Uhum. Ele vai ressuscitar dragões a partir da pedra. Ok. Ele vai morrer e renascer em meio de sal e fumaça. E no momento do renascimento dele, uma estrela vermelha vai brilhar no céu. Uhum. Tem muita gente que aponta o Jon Snow como sendo a pessoa que vai cumprir essa profecia. Uhum. E a minha pergunta é, por quê? Você basicamente descreveu o final da Daenerys na primeira temporada. Obrigado. Então, é exatamente isso. Assim, as pessoas especulam muito que o Jon Snow seria o Azor Ahai, porque eles querem que o Jon Snow seja o protagonista da série e essa figura messiânica. Mas, assim, tem uma série de coisas que você pensaria que são meio, digamos, meio metafóricas só, né? Do ponto de vista da Melisandre. Mas a Daenerys tem a capacidade de fazer todas essas coisas literalmente, né? Uhum. Literalmente, ela ressuscita dragões a partir da pedra de uma forma completamente instintiva. Não teve ninguém que ensinou ela a fazer isso. Ela literalmente entra numa fogueira e ela deveria sair morta, mas ela sai viva. Ela literalmente mata o amado dela por piedade, enfim. E literalmente, no momento que ela faz tudo isso, uma estrela vermelha aparece no céu. Um cometa vermelho aparece no céu. Sério? Sim. Sim. No livro? Sim. Não, no livro também. E na série. E na série. Caralho, no primeiro episódio da segunda temporada aparece um cometa em vários lugares. Então existe essa teoria e as pessoas querem que o Jon Snow seja o Azor Ahai que vai liderar os exércitos da humanidade contra os White Walkers, enfim. E, enfim, eu acho que a Daenerys é o Azor Ahai. O que vocês acham disso? Faz muito mais sentido. Então, eu fico pensando naquela fala do Varys, na analogia dos três figuras poderosas, o rei, o nobre, rico e outra pessoa. E, tipo, na verdade, é meio que tudo acaba se focando nos olhos de quem vê. Realmente, a Daenerys, pra mim, ela provavelmente se encaixa nessa questão. Mas o Jon Snow realmente tem coisas nesse sentido. Ele tem indícios, isso sem dúvida. Mas é que os indícios da Daenerys são muito mais palpáveis. Exato, né, exatamente. E pra mim é, sei lá, falam que só tem um Azor Ahai. Pois essa é a questão. O Azor Ahai, ele é de Valyria. É, uma coisa que eu penso que seria uma... Na verdade, é uma esperança de desenvolvimento de personagem. Porque a Daenerys, ela é maluca do caralho. Ela é maluca. E o ponto que eu quero chegar é que ela vire meio que um rei louco 2.0. Então, se ela fosse o Azor Ahai... Seria interessante se ela fosse o Azor Ahai e um rei louco 2.0. Pois é, a minha teoria, o que eu penso sobre como a série vai se desenrolar, pode englobar esse seu ponto de vista, uhum. Tá compatível. Porque a questão é a seguinte. Essa profecia é contada do ponto de vista dos sacerdotes vermelhos. E, pelo amor de Deus, quem que ainda... em sã consciência, acha que eles são pessoas boas que vão salvar o mundo. É. Eles são completamente malucos, eles queimam criancinhas. Eles sacrificam pessoas inocentes para conseguir os objetivos deles. Então, assim, basicamente, a visão de mundo que eles estabelecem é muito binária. E, assim, eles consideram que o lado deles é o lado bom e que o lado dos outros, ou dos White Walkers, é o lado do mal. É, tanto que o deus rival do Rolor, ou do deus da luz, é o grande outro. O grande outro, né? Mas isso, pra mim, me parece muito como uma coisa que o George Martin tá estabelecendo. Tipo, ó, tem essa visão binária aqui, ele quer que a gente vá por essa visão binária. Mas a série inteira dele é uma série de desconstrução desses tropes, né? Tem um monte também, assim, você não pode considerar que tem uma só fé que é válida, porque tem muitas apresentadas na história. Pelo que eu lembro de uma declaração do Martin é que os deuses não existem, mas a mágica existe. Exato. Magia existe. E aí, gente, pensando nessa binaridade, né, entre o Roller e o Grande Outro, e calor e frio e verão e inverno, aí tem uma coisa que eu comecei a pensar há um tempo atrás, que é a seguinte. Henrique Coller, sai do celular e me responde. Eu tava lendo a sua teoria aqui, na verdade. Tá gravado nos anais da história, cara. Eu tava lendo a sua teoria, velho. Fala. Responda-me. Ai, caralho, eu não preparei não pra esse teste. Nós somos terráqueos, certo? É, depende do ponto de vista, né? Sim, nós somos terráqueos. Tá, nós como terráqueos, como você acha que os nossos ancestrais tiveram o primeiro contato, assim, primeiro contato rudimentar pra entender o que, que era um ano. Um ano? Um ano como medida de tempo. Como observando as estações do tempo, da natureza. É, argumento... Eles sentiram a necessidade de dividir o tempo. Uhum. Sim. Que começou através das fases da natureza e etc. Sim. É, muita gente refutou esse meu argumento que eu vou apresentar agora, dizendo, falando sobre o movimento dos planetas e tal. E realmente, tipo, se você observa o céu, você consegue contar ciclos e estabelecer anos e dias e semanas, etc. Mas é muito... A passagem das estações do ano tá muito mais próxima da gente, né? Se a gente não estivesse perto do fim do mundo com o aquecimento global, bastaria você sentir a temperatura e a umidade do ar pra você ter mais ou menos uma ideia de em que parte do ano você tá. Por Sim. exemplo, a gente tá no quarto mês de verão a esse ponto. Exato. Está muito pior do que os outros anos. Exato. E aí em Westeros e Essos, e enfim, acontece uma coisa muito... engraçado que, assim, eles têm anos. Tem? É, tem... São... Tem pequenas estações... Não. É, anos. São... Anos. Eles não, anos. Não... Anos como medida de tempo. Eles têm isso. Em nenhum momento Sim. eles falam isso. Sim, eles falam. Falam anos. Eles, então, eles falam sobre idades... É, eles falam, por exemplo... Dias de nascimento, datas de nascimento, aniversários, essas coisas. Eles falam dia do nome, que é o dia do aniversário, em caso não tenha ficado claro. É verdade, verdade. Então, assim, eles têm uma medida de anos que, é, ao que tudo indica, é idêntica à nossa. Uhum. Mas as estações deles são completamente malucas. Né? Eles não têm a mesma regularidade que a gente. Né? Os verões deles e os invernos deles duram por anos e nunca são as mesmas quantidades de anos. Né? Tá ficando próximo da gente mesmo. É. Uhum. Acho que George Martin tava tentando fazer um aviso pra gente. É, dá mais uns 20 anos pra gente que a gente chega lá. Era tudo uma alegoria sobre aquecimento global. Então, na verdade, os irlandeses vão destruir o mundo? Porque a muralha é a muralha de Adriano, né? Os irlandeses... Escoceses, não, desculpa, irlandeses. Mas, enfim. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando é assim, tipo, como que eles têm essa medida de anos que é idêntica à nossa, sendo que as estações dos anos deles são... As estações climáticas deles são completamente malucas. E aí, uma coisa que eu pensei é que talvez essas estações não tenham sido sempre malucas, né? E a gente tem, como já disse, estabelecido na fé dos sacerdotes vermelhos lá que existe uma oposição entre o Grande Outro e o Roller, entre a Shai e as terras de sempre inverno, tal, entre essas duas forças. E uma coisa que eu comecei a pensar é que talvez as estações deles estejam em desequilíbrio porque essas forças estão em um momento de competição entre si. E que tudo que a gente tá vendo na série, com o ressurgimento dos dragões, com o ressurgimento dos White Walkers, seja essas duas forças tentando prevalecer uma sobre a outra, né? Que isso tá totalmente de acordo com a ideia de que os longos verões são sempre sucedidos de longos invernos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem White Walkers aparecendo de um lado, você tem o equivalente dele, que são os dragões. Sim, são as Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, e você tem, tipo, essas duas forças tentando... Cada uma é sempre puxar a sardinha pro seu lado, né? Então, o longo verão é sempre sucedido de um longo inverno. E eu olho pra isso e eu vejo uma analogia a um cabo de guerra ou a um braço de ferro, né? Tipo, uma hora um tá com a vantagem, outra hora um tá com a vantagem e tal. Mas, na verdade, no final das contas, as coisas meio que se anulam, né? Porque você tem um grande verão e depois um grande inverno. É tudo um plano maior de equilíbrio, mas sim. Então, mas não é um equilíbrio porque não existe regularidade, né? Esse que é o grande ponto. E é uma coisa que eu comecei a pensar, é que assim, se você considerar que essas forças de verão e inverno são reguladas por essas, digamos, essas forças mágicas, talvez elas um dia, num passado longínquo, pudessem ter estado em equilíbrio. E talvez, durante essa época em que elas estivessem em equilíbrio, houvessem estações regulares. E nesse momento, os ancestrais dos protagonistas que a gente conhece teriam aprendido a contar os anos, teriam estabelecido esse conhecimento como uma coisa sólida. Aí, beleza, então um ano é passagem das estações, lá, lá, lá. E aí chegou o que os sacerdotes vermelhos explicam como sendo a longa noite. E, a meu ver, pode ter sido o momento em que as forças dos White Walkers, enfim, o grande outro, teria tentado desequilibrar o jogo. Falar, não quero mais esse jogo de respeitar você, eu vou desequilibrar a parada aqui e vai ser inverno pra sempre nessa porra. Uhum. Nesse momento teria surgido o Azor Ahai, teria combatido essas forças e desde então o equilíbrio... Esse balanço de forças foi quebrado. O equilíbrio entre essas duas forças teria sido quebrado e aí teria iniciado esse cabo de guerra. Então o Azor Ahai é tipo o Darth Vader, ele ia encontrar o equilíbrio da força? Não, na verdade, nesse caso, o Azor Ahai seria o cara que ia tentar desequilibrar o jogo pro outro lado. Uhum. Porque você tem a longa noite se formando e aparece o Azor Ahai que vai falar, não. Então, você quer vencer o jogo? Não, então a gente vai vencer o jogo. Ok. Então, o que os sacerdotes vermelhos estabelecem é mais ou menos essa ideia de que a longa noite vai se formar e você tem que evitar isso e... Então, não. Então, as forças do Deus Vermelho é que tem que prevalecer. Mas se você parar pra pensar, tipo, a Fed Ruler prevalecer sobre o mundo pode ser tão ruim quanto os White Walkers prevalecerem sobre o mundo. É, a gente sabe. Porque eles são meio malucos, eles são, né, meio... Eles queimam criancinhas, etc. Tudo que é excessivo não é bom, né? Já dizia minha mãe, tudo que é demais faz mal, né? É, imagina um mundo cheio de felicianos por aí. Caralho. Olha aí, pois comentário é. Político. Pois é. E aí, a gente tem também a descrição dos lugares de onde provém esses poderes, né? Tem as terras de sempre inverno, de onde vêm os White Walkers, tal. Que é o além da muralha, né? É, que é... Não é só além da muralha, é o além da muralha. É o extremo norte do mundo, assim, onde vive o Papai Noel. Mas, por exemplo, em Essos não há Lapônia. Um norte. Então, em Essos o inverno chega de um jeito menos punk. Pois é. Bravos, por exemplo, os canais meio que se congelam. É, enfim, mas existe esse lugar que é apontado como o lugar de onde provém as forças do inverno. Só que, por outro lado, você tem a Shai, que é o lugar onde foi forjada toda a fé do Deus Vermelho, que também é apontado como um lugar extremamente sombrio, extremamente... onde tudo é queimado, onde tudo é morto, pelo motivo inverso. Inclusive, né? No quinto livro é onde a Daenerys tem que ir, né? Que, de novo, também eu acho que reforça aquilo que eu falei sobre um equilíbrio geral das coisas, né? Então você tem esse embate entre os dois deuses e tal, mas você também tem as loucuras equivalentes um do lado do outro, né? Exato. E aí, pensando nisso tudo que eu apresentei, a minha ideia é que talvez essa guerra que tá se formando entre as pessoas que são partidárias da Fé Vermelha contra os White Walkers, talvez não seja o objetivo final, né? Talvez o Martin esteja estabelecendo isso só como uma coisa pra, tipo, ó, tem essa dualidade aqui que eu vou usar pra enganar vocês, mas, na verdade, se vocês ficarem torcendo pra um lado contra o outro, o mundo inteiro vai se fuder. Porque se os sacerdotes vermelhos ganharem a guerra e eles dominarem o mundo, tipo, vai todo mundo queimar, né? Em oposição à ideia de todo mundo congelar com os White Walkers. Precisa ter oposição. Pra isso que o Bran tá lá dentro da árvorezinha com o brother. O Draven. Exato, que é um cara representante dos White Walkers também. Pelo menos a aparência dele. Não. Eu vou chegar nisso. Tá. E aí a minha ideia é que, assim... A teoria do Vitor é muito complexa, cara. Muita coisa. Tá aprovada já. A gente vai separar mas, calma, um podcast só disso. Mas tá dando pra entender. Tá, sei. E aí a minha ideia é de que, na verdade, o grande herói da série seria uma pessoa que... Não uma pessoa que vá coordenar os exércitos da humanidade contra a ameaça dos White Walkers, ou vice-versa. Mas uma pessoa que vá tentar reestabelecer o equilíbrio entre essas duas forças. Vamos sentar aqui, vai. O Darth Vader, então, nesse caso. É. O Anakin Skywalker. É, então, basicamente, eu acho que o Jon Snow vai ser essa pessoa. E por quê? A gente já disse que ele pode ser filho da Lyanna Stark com o Rhaegar Targaryen. Nesse caso, ele seria a união de gelo e fogo. Então você vai ter do lado os White Walkers e do outro lado a Daenerys também, né? É, a Daenerys e todos os sacerdotes vermelhos, enfim. É, também, isso é importante. Você pensa as diferenças, por exemplo, os Targaryen têm o negócio, a relação deles com os dragões, com fogo. E o pessoal do norte tem a capacidade de ser warg e de lidar com animais, então... E tem vários... histórias envolvendo os Stark com os outros. Tem uma... Sim. Tem a história do Rei da Noite, né? Que ele foi um brother que era... Eu lembrei daquele cara da Veja, do Rei do Camarote. Ok. Corta isso. Tá. Então, tem a história do Rei da Noite, que até aparece na série, né? Eles falam que aquele brother que consegue... É o que o Jon encontra, não é? É, que levanta os mortos lá no final de... qual é o nome do episódio? Hard Home. É. Ele é o Rei da Noite. Ele apareceu até antes. Sim. E o mito desse Rei da Noite é que um cara, que era o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, ele encontrou uma outra, mal gostosa, pegou de jeito, se apaixonou, e aí ele virou o Rei da Noite... E virou um grande inimigo do norte como um todo. E da humanidade como um todo. Sim. E dizem que esse cara era um Stark. Sim. Então você tem aí, tipo, o Jon Snow, se... Da mesma forma que o Victor explicou que os Stark têm uma relação com os White Walkers, eles têm uma relação sanguínea com os outros, é apontado que o Targaryen tem uma relação sanguínea com os dragões, que eles têm uma relação sanguínea com o outro lado da força, né? Com o lado quente da força. Eles são... De Valyria, como a gente falou, né? E o Jon Snow, se ele for a união dessas duas linhagens sanguíneas, ele é a única pessoa que tem essas... Como posso pode dizer? Equilibrar. Esses dois elementos dentro dele. Não, que tá gabaritado pra fazer isso, né? Sem ser parcial. A gente já viu na série que ele é um cara que ele é a única pessoa que conseguiu despertar tanto a atenção da Melisandre quanto a atenção do Night's King, né? Então, a minha ideia é de que o Jon Snow seria, no fim das contas, responsável por... Não por lutar contra um lado ou contra o outro, mas por perceber que, na verdade, a guerra entre os dois é o que vai destruir o mundo. Que, então, ele seria a pessoa responsável por trazer um equilíbrio entre esses dois lados da força. Então... eu ia conectar com outra teoria relativamente famosa, que então os mestres estavam certos que essa porra de magia não dá certo. E eles queriam matar os dragões. Tem uma teoria que os mestres, na verdade... Inclusive, eu acho que é citado no livro pelo Marwyn. Aquele... Marwyn the Mage. É, que é um mestre meio renegado. Ele menciona que os dragões morreram e que, na verdade, os mestres meio que estavam por trás de tudo que estava acontecendo. Porque os dragões são ligados, de certa forma, à magia. O touro só consegue ressuscitar o Beric, por exemplo... Porque ele... Sim, por sim, causa exato. Depois dos dragões nascerem. Antes, ele, inclusive, tem todo um arco do Taurus que ele não era um... Ele era um sacerdote vermelho, mas ele não acreditava nessa porra. Uhum. Ele só gostava de beber e se exato. Divertir. E aí ele encontrou a religião dele quando ele conseguiu ressuscitar o... Sim, ele era tipo exato. Um Robert religioso. Exato. Então, então, se você pensar nessa ideia, em a Daenerys ser o Azor Ahai e um novo rei louco, não estaria de todo errado, né? Certo, porque daí ela poderia ser o Azor Ahai, que é apresentado como um salvador pela fé vermelha, mas que no fim das contas... Não, né, deixa de ser um loucão que vai quebrar o equilíbrio. Que no fim das contas, você ter o Azor Ahai, uma pessoa que vai lutar pela fé vermelha com todo afinco, isso talvez não seja o que vai ser mais, digamos, saudável pro mundo de Gelo e Fogo. Certo. Que inclusive se chama o mundo de Gelo e Fogo. Uhum. Então... Esse é o nome oficial que deram pro planeta. Bem-vindo ao mundo de Gelo e Fogo. Tem o livro, né? Que fizeram explicando esse mundo que chama The World of Ice and Fire. É, que é meio que explica as... Então, se você parar pra pensar, não faria muito sentido na história sobre o mundo de Gelo e Fogo, no fim das contas, um dos dois prevalecer sobre o outro. Ok. Então, eu gostei. Não, legal, gostei da teoria. Eu só gostaria de lembrar a todos vocês que estão aqui. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive onde vocês estavam. No mundo de Gelo e Fogo? Não, eu estive em Lost. Eu estive em Battlestar Galactica. Ah, sim. Eu lembro das teorias loucas e fodas e que não deram certo. Mas é muito bonito, eu gostei, eu espero que seja verdade. Cara, tem uma fundamentação legal. É. Tá aprovado pela Blanca. É, parabéns. Exato. Parabéns pela sua corrente de mês. Eu acho que eu lembro que na hora que você não falou. A gente já tinha ouvido ela antes, né? Porque a gente é amigo, já tinha conversado de Game of Thrones. A gente é? Ui. Olha aí. Pô. Máscaras caindo. Você é teu amigo? Máscaras caindo nesse momento. Eu vou embora. Achei que a gente fosse algo mais. Vou embora da sua casa. Ah, sim. É verdade, claro. Ok, beleza. Mas eu lembro que você comentou e na época eu contestei um pouco, porque eu acho que o Bran vai ter alguma influência. Talvez o Bran, o Bran tese, eu não sei se ele vai ter um papel tipo o da Daenerys, só que no norte. Uma coisa que eu acredito, que eu coloquei na minha teoria escrita, é que o Bran pode vir a ser usado, isso já foi indicado pela Melisandre. É, na visão dela. E ele pode vir a ser usado como uma arma pelos White Walkers, né? E se você parar pra pensar, eu fiz essa analogia quando eu escrevi a teoria. Os dragões, eles seriam como armas nucleares. Eles seriam, tipo, armas de destruição em massa. Mas o Bran, se o poder dele for usado pelos White Walkers, ele é, tipo, o maior e mais avançado sistema de inteligência de todo o universo. Ele pode hackear os dragões? Ele pode saber de tudo que os inimigos vão fazer antes deles saberem. Os inimigos. Então, eu acho que uma briga entre pessoas que têm dragões e pessoas que têm o Bran Stark é uma briga boa. É, na visão da Melisandre, era o grande outro, que você, no momento que você tá na história, você talvez esteja ligado com Bloodraven, nunca sabe. E um menino com uma cabeça de lobo, que seria o Bran. Sim. Então, eu acho, aí o desfecho dramático que eu coloquei, mas aí também já é mais especulação, eu acredito que o Bran, o poder dele vai ser aliciado pelo Night King em algum momento e que ele vai ser usado como uma arma, talvez contra a vontade dele, e que pra conseguir atingir o equilíbrio que é necessário entre os dois lados da força, o Jon vai ter que desarmar os dois lados. Aham. Uhum. E acho que, em algum momento, pra conseguir atingir esse equilíbrio, o Jon vai ter que matar o Bran. Ah, tem isso. Eita, nós. Eu só gostaria de voltar ao comentário do Henrique. Então, você acha que o Bran Stark agrega valor ao... Ele agrega valor à Turma da Noite. Quando você joga Game of Thrones, você ganha ou você morre. Queria apresentar a minha teoria. Opa. Na primeira temporada, não a teoria avançada, tá? É um negócio meio besta. Mas eu acho que em algum momento vai aparecer. Na primeira temporada, rola uma cena que é um dos momentos cruciais que mostra que o Joffrey é louco. Quando ele é atacado por um dos lobinhos e o lobo da Sansa é executado. E a Arya libera o lobo dela. Nymeria. A Nymeria para as florestas e ela desaparece da história. Eu acho que a Nymeria vai reaparecer em algum momento. Porque na narrativa do livro, tem momentos que falam... Ah, tem uma matilha de lobos que é comandada por um gigante. Eu tenho certeza que é Nami. Um lobo gigante. É, exato. Eu tenho certeza que é ela. Eu queria... Tipo, não, eu tenho eu tenho curiosidade que apareça em algum momento a história, assim. Porque eu acho que deve aparecer. Fica caçando nas terras dos rios lá. É, eu acho que deve aparecer justamente por isso que você falou agora. Porque ela tá associada a esse plot das Riverlands, que vai aparentemente ser bem forte nessa temporada. Talvez misture com os Frey e com a Irmandade e tudo mais. E é um negócio que ninguém comenta, mas eu tenho certa curiosidade de quando vai aparecer. E como os... Stark tem a capacidade de ser o Arg. Será que a Arya consegue comandar ela à distância? Vai saber. Enfim, é só uma ideiazinha. Henrique, eu não tenho teorias. Você tem teorias? Não. Eu fui totalmente absorvido por essa teoria do Vitão já há alguns meses, desde que ele me apresentou nas saudosas calçadas do bar. Pois é. Aguardem versão escrita. Quando você joga o Game of Thrones, você ganha ou você morre. Para fechar, vamos fazer umas perguntas básicas para o... Cara, tá muito teste isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, não, se soubesse, tinha estudado. Pra vocês, quem vai sentar no Trono de Ferro no final? Eu, honestamente, eu nem sei se vai ter um Trono de Ferro no final. Eu quero que não tenha Trono de Ferro. Vai ser a Nymeria. O Lobo? É, exatamente. Ok, Lobo, e você, ninguém, Rodrigo? E você, Rod? Mindinho. Ah, cara, é uma aposta que eu faço, assim. Eu não sei se tem fundamento, mas eu acho que ele vai terminar com algum poder bem grande, assim. Ou ele vai morrer perto disso. Ah, sim. Então. Ele é o melhor jogador, de longe. Seria... Falaram que seria legal o fato de que ele ter tudo sob controle, mas aí chega a magia, que é algo que ele não tá preparado e destrói todo o sistema dele. Tá totalmente calculado. Vocês dois. Não, eu acho que não vai ter um Trono de Ferro. Tudo indica meio que uma revolução industrial. Meio pós-monarquia. Isso inclusive tem um pouco em conectando com outra série de literatura, tem com The Witcher. The Witcher é basicamente o fim da magia como um todo e meio que a progressão da humanidade além desse ponto, de não necessariamente monarquia. Uhum. Seguindo, pra vocês, qual é o melhor personagem? Davos. Queria que ele fosse meu pai. Eu curto muito Davos. Davos é um ponto de vista... Tipo, se ele não tivesse lá, o Stannis seria o cara mais whatever do mundo. Sim. E ele, tipo, considerando que ele é um cara escroto na série, bem mais escroto na série do que no livro também, é impressionante. Se bem que o Wyman Merrill, eu curti ele matando e cozinhando os Frey pra galera. O seu também é o Davos? Eu acho que eu vou com o Wyman Merrill. Porque ele aparece no segundo livro e você não espera, não vê nada nele. Se ele é um cara, ele é um gordinho, gente boa. E aí chega no quinto livro e o cara virou o demônio, mano. Isso é muito bom. Eu não vou pegar uma alternativa assim. Acho que eu vou pegar mais o caminho do Vitão, um personagem que não é dos principais, mas ela tá perto disso, que é a Brienne. Eu gosto bastante do arco dela, que conta a história de que ela era meio que uma filha rejeitada do pai, que ia só casar, mas ela gostava de lutar, ela era grande, vira parte de uma guarda real e parte numa jornada heróica aí que não sei que fim que vai ter, mas é uma das coisas que eu mais gosto da história. E... altera como o Jaime pensa, né? Ela quebra tabu. Ela também é uma pessoa diferente do mundo ao redor dela. É uma mulher. Sim. No livro ela é feia, na série nem tanto. E, tipo, ela completamente... Ela sofre um ostracismo, essencialmente, por causa disso. Sim, totalmente. Talvez esses sejam os meus personagens favoritos, né? Os que são meio ostracizados na história. Você, Henrique? Sylvie Forel. O personagem que a gente inventou aqui é o seu favorito. Cadê o Silvio? Mas você considera... Mas é sério? Não, eu gosto mesmo do Tyrion. Não gostava dele, mas ele ganhou o meu coração depois. O Tyrion deu uma... Pra mim, ele deu uma... Isso acontece mais no livro do que na série, mas no livro, no quinto livro, cara, ele tá muito chato. Eu gostava muito do Jon Snow e do Robb Stark, mas aí... Eu não sei, algo se quebrou no meio do caminho. O Robb Stark me decepcionou. Essa é a verdade. Aí foi burro, foi juvenil. Exato. Do outro lado do espectro, na minha opinião, tá a Daenerys, que eu acho um pé no saco a história e eu acho ela completamente imbecil. Tem muita gente que pira nela, eu acho ela muito idiota. Eu acho ela muito subaproveitada, cara. Exato. É que ela tem muitas coisas legais envolvendo a história dela, mas muito, tipo, o segundo livro... A segunda temporada inteira ela parada, fazendo porra nenhuma. A terceira temporada, por outro lado, é o ponto alto dela. Um dos pontos altos da série. Ela virando o Abraham Lincoln com o dragão. Sim. Meu personagem... O pior personagem, pra mim, é o melhor personagem. Ele só existe nos livros. Ele é o Darkstar. Darkstar, pra quem não lembra, ele é um dos membros da família Dane, que era de um dos caras da Guarda Real. O Arthur Dane, que é... Ele vai aparecer nessa cena do flashback. O maior espadachim de todos os tempos. E ele se apresenta com "My name is Darkstar and I am of the night." Ele, cara, Tipo, o Martin, ele basicamente ele queria criar um novo Oberyn, porque ele não esperava que o Oberyn ficasse tão popular, porque ele apresentou e matou o Oberyn em um livro. E aí ele criou esse cara e ele é ridículo, cara. Ele é um cara, ele tem um cabelo de anime, ele tem uma parte preta e uma parte branca do cabelo. e o máximo que ele consegue fazer na história, tipo, falaram que ele é um cara, cara foda e tal, ele corta a orelha da Marcela e foge no final da história. Então aí, meu pior personagem e o personagem mais engraçado pra mim. Henrique. Pior personagem? Acho que você... Assim, não vamos com personagens que você gosta de odiar, tipo Joffrey. Ah, tá. Eu não gosto de Jaime. Eu não gosto de Jaime? Não gosto de Jaime, não. Eu acho que todo, só porque ele perdeu a mão e agora tá defendendo as pessoas, eu acho que ele é um filho da puta mesmo. É. Não, mas eu acho que na série e no livro, o desenvolvimento do Jaime são bem diferentes e o livro é bem melhor. Eu tô baseando na série. Exato. Na série tava indo bem, mas aí degringolou quando ele foi pra Dorne, na minha opinião. Na verdade, que degringolou quando ele estuprou a irmã. Exatamente. Que também não tem nada a ver com... É, isso não acontece no livro. Degringolou quando ele atirou a criança do quinto andar, né? Começou por aí. E, Vitão, tudo que envolve as Ilhas de Ferro. Puta gente chata do caralho. Cara, eu gosto do Victarion. Ele é um porra louca do caralho, ele é divertido pra mim. Mas ele ficou mais divertido quando ele foi embora das Ilhas de Ferro, realmente. Veremos mais disso nessa temporada. Também. Não, Victarion não tá nessa temporada. Sim, mas as Ilhas de Ferro, né? Exato. Nossa, cara, que inferno. Agora, a parte do bolão, que é bem provável que alguém, que todos acertemos em algum momento da história. Quem morre, eu não vou falar porque eu já sei de alguém que morre nessa temporada, no primeiro episódio, então eu vou me azentar. Caralho, Vitor, porra. Desculpa, gente. Fala de alguém que não seja essa pessoa. Ah, putz. Eu acho que a Melisandre morre. Cersei. Eu acabei de provar que não vai ser a Melisandre que vai morrer no primeiro episódio. Bom, não tem problema. Não sei. Então, vai você. Eu acho que o Ramsay morre em algum momento dessa temporada, provavelmente lá. Sim, espero, cara. ABS, desculpa, Rod. Ah, sim. eu vou de Cersei também. Você acha? Por que vocês acham que a Cersei vai morrer? Ela vai perder o Clegane Bowl. Ela tá chata. Zoeira. Você é chato, cara. Não, mas faz sentido ela morrer, tanto pela profecia, eu acho como que o arco dela. O arco dela tá se encerrando, assim. Faz sentido ela morrer. Ela já tá perdendo o poder e, puta, vai. Tchau. Ok. E você, quem vocês querem que não morra de jeito nenhum? Pra mim é o Davos. Davos, certeza. Silvio Forel. tem o Jaqen H.H., né, cara? Não é mais o Silvio Forel. Eu falei que meu personagem favorito é a Brienne. É óbvio que eu não quero que a Brienne morra no meio da história. Não é ela. E você, ouvinte, o que você acha? O que você acha da teoria do Vitão, primeiro de tudo? O que você acha do que vai acontecer em Game of Thrones? Você acha que a gente perdeu nosso tempo falando das teorias? fale com a gente no... Por e-mail, shuffle@nerdman.com.br, por Facebook, pelo facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, @nerdman_br. Por favor, recomende o Shuffle para seus amigos. Estranhos na rua, né? Por que não? Ouve ali no teu, pega o celular e põe na alta, assim, no busão. Se você vê alguém falando sobre, lendo o livro de Crônica de Gelo e Fogo, coloca o fone, não, nem avisa, só coloca o fone por cima da cabeça dele. Não vai ser estranho, tá? É normal. Exato, tranquilo. Por favor, avaliem a gente em qualquer tipo de feed, no iTunes ou qualquer feed RSS que você tenha, porque ajuda bastante. Ajuda os migos. Pra compartilhar o Shuffle com o resto do mundo, e aí a gente não tem que ficar fazendo isso na sala mais quente do mundo, no caso. Mas ficando por aqui. Esperamos que o inverno chegue, porque eu não aguento mais esse verão desgraçado. Puta merda, pelo amor de Deus. Winter is coming. O inverno está chegando. O inverno está para chegar. Você vai ver desde que dia agora. O inverno. Mas para você se proteger do frio, por favor, utilize... Venda casacos Jequiti. Casacos Jequiti, casacos de lobo Jequiti, lobo selvagem. Tchau. Vamos ficando por aqui. Abraços. Tchau, tchau. Valeu, gente. Beijo. Winter is coming. Valeu, senhor. Esfriar, pelo amor de Deus. Silvio Forel, quem é o seu personagem favorito? Meu personagem favorito é o Jaqen. Como é que se fala? Como é que fala o nome dele? H é o meu personagem favorito. Talvez eu seja ele, Lucas, se sabe. Ô Silvio, onde você quer passar as férias? As minhas férias são na cidade de Bravos. Eu sou, sendo a primeira espada de Bravos, eu me considero um lugar simples, a pérola do mar estreito.